começa mais uma prorrogação. Ter um podcast do tamanho de um pé de mesa pra ela dizer: ai meu Deus, que beleza. Eu esqueci o resto da letra. Que pariu, na moral, você é muito cocô. Caralho, velho. Eu sou você muito. Esqueceu. Quando eu escuto o podcast, eu esqueço da minha vida. Mesmo assim, meu ouvido tá cheio de ferida. É tipo isso. É, porque se eu falasse a letra original, eu não poderia cantar ela não, aqui. Claro que não. Essa letra que você cantou até agora é muito mais declamativa. Muito melhor. Muito melhor. É porque essa é uma ode aí, né? Do DJ Danielzinho. Essa é quase uma MPB, ou então é quase uma bossa nova de uma música popular brasileira. Eu vejo. De uma obra de arte. Eu já vejo aí novo hit que é Classics of MPB 2, pé de mesa. Olha só, como sequência do grande Classics of MPB, Fit Bololô, hahaha. Não é? Cara, pé de mesa, me lembrou de Juice. Juice Servalita? De Juice. Nossa, eu me lembro de um momento mágico quando o Cry Bro falou que eu queria ter um juice e colocar um suco de pé de mesa. Eu me lembro disso, cara. Inclusive, o melhor nome de podcast que já existiu quase virou o nome do Catum. É? Catum, esse que ainda nem existe. Nem existe, nem foi lançado ainda, né? Era pra chamar Juicer. E a abertura seria essa. Essa abertura. Queria ter um podcast do tamanho de um pé de mesa. Ai meu Deus, olha que beleza. Olha só, esse aí é o funk. O funk é uma maravilha, né? Estamos de volta depois de muito tempo, prorrogação tem. Ó, oh, tá. Nossa, o cronograma tá funcionando de um jeito. Né? Nossa, meu cronograma tá olímpico. Então, eu só queria dizer uma coisa. Nós até gravamos dois podcasts, inclusive. Dois especiais. Um da Copa América e o outro da Eurocopa 2016. Só que assim, aconteceu um problema. Eu precisava editar o podcast da Copa América e tudo mais. E o que aconteceu foi o seguinte. Minha mãe sofreu um acidente. E aí, meu amigo, fudeu tudo. Entendeu? Porque... Ah, relaxa, cara. A gente nem terminou da Eurocopa. Você lembra disso? Mas só falta finalizar, né? É. Não. Anyway, eu tinha que editar o podcast. Inclusive, ele tá editado. Eu não lancei. Na verdade, eu lancei uma prorrogação faz... 2 semanas, eu acho. Mas, eu não consegui editar, até porque, na verdade, o que aconteceu foi... Minha mãe sofreu um acidente, levando em consideração o fato de que ela sofreu um acidente e tudo mais. E quando ela sofreu um acidente, eu tava terminando de editar o podcast. E aí atrasou tudo, atrapalhou tudo. Eu tô com 2 trabalhos aí pendurados, atrasados ainda. E, basicamente, tá numa loucura. E aí a gente teve outros problemas aqui com a gravação. Tudo culpa do Crave, inclusive. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. O Eru Marques agora tá fazendo faculdade, né? Quem diria? Olha só. Eu não sei pra que ele tá fazendo, porque ele já tem mais conhecimento do que tudo, né? Cara, você imagina o Ero Marques numa sala de aula, dando aula de história e virando pro aluno e falando, ó, ah, Stalin matou pouco. Não, vou virar primeiro e falar os números absolutos. O Stalin matou 100 bilhões e foi pouco. Se tivesse matado mais, a gente não tava com essa putaria aí. Ai, caramba. Não, mas o Ero Marques agora ele tá fazendo faculdade de história, não é mesmo? Ele e automaticamente ele já acredita no socialismo, não é mesmo? Claro. Claro. Ele faz alguma matéria de humanas e automaticamente é socialista. Porque todo mundo que faz humanas, primeiro, vota no PT. Você não vota em outra coisa, não importa. Não, um fuma maconha. Exato. Dois votam no PT. Terceiro socialista. Você não pode ser diferente disso, gente. Com certeza. Você já viu algum aluno fumar maconha, tem que fumar, mano. Você já viu? É não, é. Cara, olha só. O vestibular de alguém de humanas, você faz história, geografia, talvez português, e fumação de maconha. Fumação de maconha. É matéria pré- faculdade. Se você vai fazer... A minha específica foi como bolar um baseado. Não, com certeza. Não, é um requisito próprio, né, cara? Até porque, se você não souber, como você vai entrar na faculdade? Não tem como... Como você é socialista? Não... Olha só como as coisas são interligadas. Você acredita no socialismo, entra pra história e fuma um baseado e socializa. Exato, cara. Até porque todo aluno de humana sabe que todo conhecimento tem que estar na sua cabeça, porque papel é só se for pra bolar o baseado mesmo. Exato. Não é verdade? Lucas, brilhante. Porra. Cara, isso tivesse a mantra em todas as universidades de história, institutos de filosofia, sociologia... Ciências políticas e sociais. Exato. Mantra. Ai, ai, não. Ah, e uma galera de educação física aí também. É que a galera de educação física tem sempre o funkeirinho do morro, né, mano? Aí. Porra, porque é metade da sala de educação física, inclusive, né? Porque, porque o funkeiro do morro, ele tem duas opções, né? Ele vai pro exército ou ele morre, né? E a terceira, que é se ele ainda estiver vivo, ele faz educação física, né? Mas assim. Só estou julgando estereótipos? Estou. Mas... Mas, ó, é pra dar aula em academia. Exato. Pra dar em cima da gostosa. Com certeza. Ai, tem algum outro objetivo? Me desculpa, você faz educação física com algum outro objetivo? Sério, é o mesmo motivo pelo qual você vai na academia. Pô, é a realidade, cara. Porra, as pessoas perguntavam pra mim quando eu fazia boxe, por que você tá fazendo boxe? Tu é gostosa fazendo boxe, mano. Ué, existe outro motivo? Eita, agora já tá com uma feminista também. Eita. Não, começou bem esse podcast, ele já tá atacando várias pessoas. O que mais, hein? É isso aí, já chegou no meio mundo. Todo mundo, cara, todo mundo. Fala alguma coisa do pessoal de exato, é só pra eles passarem branco. Exato? Nunca vi uma buceta na vida. E nunca vai ver, inclusive. Cara, o pessoal de exato é simples, velho. Se você vira pra eles e fala, meu irmão, isso aqui... Vai dar algo ilógico, fudeu. Fudeu, já era. Não, inclusive. Vamos levar em consideração que a galera de exatas é o partido oposto da galera de humanas. A maioria é bolsominion. Não queria falar, mas já falei. Entendeu? Porque assim a gente ofende todos os lados, né? Vamos garantir que tá todo mundo ofendido, né, mano? Mas eu acho que você acabou de ofender mais a galera de exatas. Ah, eles não. É, porque a galera. Não, mas olha só. É complicado, cara. Eu não queria falar nada, não. Mas é porque a gente tem que xingar, né? A gente tem que xingar, né, mano? Porra, não dá pra ser assim. É, olha só, a gente é cult de um outro jeito. Exato. Você entende? É, enquanto o pessoal do Anticast ele se mantém no muro ali de forma inteligente, sabe? Que a gente se mantém no muro xingando todo mundo. Exato. Inclusive, vale constar, a gente tá fazendo piada aqui com tudo. A opinião do Prorrogação geral, acho que quase todo mundo aqui do Prorrogação é assim. É, não sei a do Crash deve ser também. É, a gente tem uma opinião simples, que é a minha opinião de quem geralmente usa o cérebro. Só que aí tem dois lados. Um, ou você fica no meio do muro porque você acaba. Tipo, ah, tá uma merda aqui, tá uma merda aqui. Então, tipo, acaba não tomando um save pra você partir de nenhum lado, ou você simplesmente xinga todo mundo. Que é o que a gente faz, entendeu? Tipo assim. Eu tenho uma saída de um amigo aqui meu sobre esses assuntos políticos, que é ser anarquista fundamentalista cristão, cara. Nossa senhora! Caralho, como assim? Caralho. Esse cara é um mangaká. Pelo menos ele não é tipo um anarco-capitalista budista, né, mano? Ô Lucas, esse cara. Não, cara, mas mandar. Cara. É certeza, olha só. Ele é anarquista, cristão, fundamentalista. Fundamentalista. Sério? E fundamentalista. Cara, ele é fundamentalista no nível a Terra é plana. É sério que ele é assim? É sério. Nossa. É sério. Eu achei que ele só era um pouco retardado. Lucas, esse cara escreve mangá, é certeza. Escreve. Entendeu? Ele tava na reunião, o Lego falou três palavras e ele acreditou e, pô, meu irmão, é isso. Xamã, aborígene, espírito. Porra, é esse aí, mano. Espada, entendeu? É esse cara aí. Porra, velho, é o que a gente tava falando. Pirata, borracha e chapéu de palha. Velho. O cara deu uma reunião, mano. Não é possível, cara. Cara, tem a galera, mano. Nossa, mano. Ele só não consegue ser pior que o PC do B. Porque o PC do B consegue ser pior que tudo nesse tipo de conceito. Mas tudo bem. Agora a gente ofendeu o PC do B literalmente, né, mano? Ah, mas o PC do B tem que ser ofendido mesmo. Inclusive, o PC do B vai tomar no cu. Caramba. Cara, alguém tem orgulho do PCdoB? Sei lá, quem vota no PCdoB? Alguém vota, não vota, mano? Sei lá, se tem o... Cara, se não vota, não deveria, mano. Vai se fuder, velho. Caralho, mano. O partido que tem comunista no nome vim aqui me apoiar Dudu Paz aqui na prefeitura dessa merda, mano. Vai se fuder. Caralho, mano. A vontade é de botar fogo nessa merda, mano. Beleza, a gente tá ofendendo todo mundo. Então, beleza. Então é isso, mas o podcast do Prorrogação começou bem. Ofendendo a todas as pessoas de todos os grupos sociais, de todas as... Você faz faculdade? Não importa o que você faz. Humanos Exatos, a gente te ofendeu também. Vamos xingar o Bolsonaro, vamos xingar os comunistas, vamos xingar a Dilma, não importa. Então é isso, vamos embora, bora pro podcast. Olha só. Eu só acho que a galera vai achar um pouco estranho se alguém tá escutando o podcast pela primeira vez, que a gente xingar todas as viés políticas e tudo mais, e o fato de que a gente vai dar uma notícia muito feliz e alegre por nossa parte, quer dizer que o Jobson saiu da prisão. Caralho, mano, justiça tem sido feita agora. Esse é o único podcast onde se xinga tudo e se defende o Jobson. Cara, mano, por favor, ele foi preso, ele é um perseguido político, cara. Gente. É o Nelson Mandela brasileiro. Opa. Nelson Mandela, e até fala inglês, realmente, porque ele cantou em Let It Go. Ele cantou Let It Go na saída da prisão, mostrando que também tem conhecimento artístico. Você acha? Na cadeia, passa fruta. Você vê que é o sistema, é a reabilitação, né? É a reabilitação do Brasil, filmes da Disney. Cara. Justo, acho incrivelmente justo. Justo. Olha, o que demonstra que as leis e todo o sistema judiciário hoje ligado ao sistema penitenciário está melhorando. Claro, inclusive pensei em ser preso, porque a minha internet tá tão merda que eu não consigo ver nada no Netflix. Ou na prisão, pelo menos assisto Frozen. Você né? Vê Frozen. Talvez pelo Terceiro Play. Nossa. Caralho, mano. Se um dia o Prorrogação for patrocinado, esse podcast vai ter que ser excluído. De alguma maneira. A gente ofendeu todo mundo. Mano. Cara, a gente tá o quê? Com 10 minutos de gravação de tanta gente. Caralho, foi o canal da televisão, mano. Cara, mas olha só, vamos falar um pouquinho sério. Não, mentira. Não, muito que não foi. Parece que... Mas pensa só, cara. Se nós conseguimos colocar a cultura de Let It Go, que é Frozen, um baita filme de animação, em cima da cabeça dos jovens, só quer dizer que o sistema penitenciário brasileiro está, com certeza, funcionando. Não. É claro, ele sofre de superlotação? Sofre. Ele sofre de certos desvios de conduta e verba? Sofre. Ele sofre de falta de estrutura e falta de bom desemprego? Sofre. Mas tem Let It Go. Mas tem Let It Go, né? Não vamos nem, cara, dizer... Eu não conheço um lugar pior que sofre das mesmas coisas e não tem do Let It Go, cara. Superlotação, falta de estrutura, caralho. BRT? Se chama BRT. E eu conheço um lugar assim também chamado SUS aqui, viu? Eu não queria falar... Eu conheço um outro, mano, chamado Trem pra Japeri. Eu também, o pessoal já tá indo pro inferno, né, cara? Você tá indo pro inferno já, né, mano? Ou o metrô pra Pavuna. Que esse aí é outro lado do inferno. Caramba, pelo amor de Deus, mano. Ah, para, Lucas. Certeza que tem algum metrô indo por causa do inferno aí em São Paulo. Não, os metrôs de São Paulo são bons, mano. Mas ele vai pra casa do inferno. Vai, algum... vai. Corinthians e Itaquera. É só pegar, só. É... Não, o pior é que Corinthians e Itaquera, pra quem não sabe, você tá indo literalmente pra um dos piores lugares de São Paulo. Eu não queria dizer nada, não, mas tipo assim. É claro, vai. Porra, é o estádio do Corinthians, você vai querer ir pra onde, né? Não, não, é que depois. Não, é que depois de Corinthians e Itaquera, você ainda vai pra um lugar pior, entendeu? Então, tipo assim, não eu, inclusive, acho muito errado o Flamengo ter o CT na Gávea, mano. CT do Flamengo, tá, porra, maluco, que você não acha? Eles já trocaram, é só a sede, é só figurativo. Agora tá lá no confim de Vargem Grande, velho. Cara, Vargem Grande não tem nada, cara. Tem que ser. Exatamente! No complexo da Maré, sei lá. Tem que ser um lugar assim. Tinha que ser um lugar assim, né, velho? Bem na Rocinha, lá em cima, velho. Rocinha ainda é light, mano. Rocinha ainda é light. Para, você é mais mesmo, velho. Bota, sei lá, no peito do que? Vila Sabia. Pô, bota lá na faixa de Gaza, velho. Do lado da Praia da Vila Vermelha. Meu Deus, mano. Traz o Flamengo pra Osasco. Você vê o que é bom. Já tem um aí. Passou Osasco, pelo amor de Deus, mano. Osasco com carne de pombo. Negócio maravilhoso, cara. Inclusive, mas eu come carne de gente. Carne de gente. Carne de gente é outra história, né, cara? Carne de gente tá na Shonen Jump. Né, mano? Mas tudo bem, a gente não vai falar de mangá aqui. De mangá a gente fala no Cartoon. É, mas Jobson tá livre, finalmente. Ele que foi injustiçado, né? Ele claramente não tinha estuprado aquelas jovens, né? Então eu acho que finalmente tivemos justiça feita. Esse cara que na verdade foi punido, a gente falou isso quando deram a suspensão pra ele quando ele tava jogando no Botafogo. Foi aí que acabaram com o Jobson. Mas ele resistiu. Um herói, um mito, uma lenda. Ó, mas só pra ser justo mesmo, porque a gente tem que falar mal de todo mundo. Jobson é burro pra caralho, vai transar com menor de idade? Porra, velho. Não, ele não é burro. Ele é burro pra caralho porque foi descoberto. É. Justo. Cara, viu? Olha. Fomos justos. Eu vou falar nada, cara. Olha que cara. Isso é foda, né, cara? Puta que pariu. Caralho, que filha da puta, velho. Caralho, esse podcast, mano. Esse podcast, mano, no final dele, hein? Entra um vórtice pro demônio, né, mano? Caralho, mano. Jéssica? Não! Caralho. Agora a gente ofendeu uma pessoa física. Parabéns. Pronto. Caramba, o que mais, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos mudar de notícia, ver se a gente para de ofender as pessoas. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Nossa próxima notícia: Felipe Massa vai se aposentar da Fórmula 1. Eu tô sentindo, cara, que tá... todo mundo quer muito ofender o Felipe Massa agora. Cara, o pior é que eu não tenho como ofender o Felipe. É, a carreira dele já é uma ofensa, né, mano? Velho, o cara tomou uma parafusada a, sei lá, 200 km por hora, velho. Pra que eu vou ofender o cara, velho? É verdade, ele quase ficou tortinho, igual o técnico de São Paulo. É... Pariu. Vale constar que a torcida de São Paulo apelidou carinhosamente Ricardo Gomes de tortinho. Depois a gente que é ruim. Tá. Porque bem, eu sei... É. Não, não paro de ofender mesmo, não. É. Mas é isso. Depois de muito tempo, de vários segundos lugares, e depois de se fuder pra caralho, porque o Felipe Massa, a história do Felipe Massa na Fórmula 1 é o seguinte: eu posso ganhar, eu vou me fuder de alguma forma. É toda. É a carreira do Felipe Massa, é isso. Caralho, o pior é mesmo. Cara, e é engraçado porque, por exemplo, no Rubinho, a gente nunca esperou. A gente falou assim, cara, o Rubinho vai ser o segundo, é isso aí. Pô, tamo junto. O Felipe Massa teve uma época na Ferrari, principalmente, que a gente fala, porra, ele talvez vá. Né? Mano, mas sempre teve uma... Tipo, teve uma época que ele tava concorrendo pelo título mesmo. Mas começou a dar tanta merda na vida dele. Não, o cara não ganhou, mano. Mano, o Felipe Massa, eu lembro, ó, primeiro campeonato que ele disputou o título, última corrida, última volta contra o Hamilton. O carro dele deu ruim e ele perdeu. Na última volta, mano. Velho, eu lembro de uma corrida. Foi, acho que foi no segundo ano quando ele tava na Ferrari. E eu não lembro que ele tava disputando o título. Só sei que, tipo assim, na segunda corrida, se ele ganha aquilo, ele passa o cara. E tipo, o cara deu defeito no carro dele. E aí, faltando 3 voltas pra acabar a corrida, o motor do Felipe Massa explode. Mano, teve outra corrida no campeonato que ele tava. Acho que era, ele tava correndo na Turquia, à noite. E aí, ele tava ganhando. Liderança do campeonato, tudo certo. A mangueira ficou presa no carro dele quando ele foi sair do pit stop e pegou fogo. Caralho, essa eu lembro, mano. Essa puta que pariu. Isso chega a ser ridículo, cara. Tipo, pra coroar o Rubinho, só parafuso escroto. Cara, o pior é que é triste que é o Massa. Você não consegue nem dizer se ele é um mau piloto, né, mano? Porque foi tanta infelicidade, né, cara? Cara, mano, ele é meio que corredor de Mario Kart, velho. ele sempre vem, quando solta o casco azul, sempre bate nele, né, mano? Caralho, que referência maldita. É, mano, porra. Bem, então é isso, o Felipe Massa vai se aposentar, ele não vai assinar de novo com a Williams, e já recusou o pedido da Renault, e falou que já deu pra ele de infelicidade na vida, né, mano? De infelicidade já basta ser torcedor de São Paulo atualmente, né? Então é isso. Vamos embora pra nossa última notícia. Olha só o Bill. Olha o Bill aí. Nossa próxima notícia é uma notícia e também é pra encerrar o mercado da bola. Já que a gente ficou tanto tempo sem gravar que a gente nem conseguiu acompanhar o mercado da bola no final. Mas, agora que acabou de fechar a janela da Europa... fizeram uma lista com os 20 maiores sobrepreços da Europa. E essa lista é com base realmente na estimativa do valor do jogador e o valor de venda dele depois, né? A lista aqui já começa com o Higuaín, né? Que aí, né? Bem, vamos seguir o padrão de xingar. E, velho, 90 milhões de euros pelo Higuaín. E deixar o Morata ir embora ainda por cima? Não, mas o Morata era cláusula, não. Sim, é cláusula, mas porra, tenta quebrar essa merda, né, mano? Não, não tinha como, velho. Era cláusula de retrópolo. O Real Madrid faz isso sempre. Acabou de fazer com o Gessé, né? Foi pra PSG. Sim, inclusive bom pro Gessé, inclusive. Não queria falar nada, não, mas é melhor pra ele. Agora, porra, 90 milhões de Higuaín, velho. Então, do cara que perdeu os 3 gols nos últimos, talvez, 3 títulos da Argentina. Então, mas isso que é um bagulho do Higuaín. O Higuaín é ótimo jogador. certo, grande atacante. Provavelmente foi o melhor atacante da Liga Italiana na última temporada. Não, ele disparado foi o melhor. E ele é, sim, o Higuaín é muito bom. Só que assim, primeiro, ele não é novo. Sim. Começa daí. Segundo, ele tem uma zica na hora de ganhar título que é igual da porra do Griezmann. Entendeu? Velho, é que, tipo assim, ah, cara, se o Higuaín fosse contratado por preço que ele foi contratado pelo Napoli, tipo, 36 milhões, 40 milhões, não, já não. É alto. É. 45, 50. Porra, mas você tá falando o quê? Pô, tu tá contratando um centroavante que é muito bom, é um dos melhores do mundo, sim. Só que, tipo assim, tu tá pagando alguns estratosféricos. Não, o cara pagaram quase 90 milhões de euros. Então, porque a estimativa que eles fizeram aqui era de 60 e poucos milhões. Que assim, é caro, mas em teoria pra Juventus é: estou comprando um dos melhores atacantes que eu posso comprar e tirando de um dos meus concorrentes. Sim. Pra Juventus, 60 milhões, você fala, é muito, mas ok, você aceita, entendeu? 90? Porra, é 30 milhões a mais, gente. É outro jogador foda. É outro jogador foda, exatamente. É o preço do Pjanic, velho. Quase. O Gabigol indo pra Inter de Milão, meu amigo. Gabigol na Inter de Milão ali, ó. Perdido. É outro atacante bom, tá ligado? Tipo, não é a mesma posição, mas tipo, você fala, sabe? Porra, com esse dinheiro de sobra, eles levam o Luano, entendeu? Quem a gente tava falando. Essa vibe. Na verdade, um pouquinho a mais, né? O não aceitou a proposta do Liverpool, né? Sim, sim, mas porra, é porque ele falou, Liverpool, beleza, eu vou pra Juventus e eu ganho os títulos, né, mano? De qualquer jeito, o próximo na lista é o Bailey. Né, que Manchester United. É, que era do Vila Real, né? Era do Vila Real, certo? Isso. Certo, beleza, não tô fiquei retardo mental. E que foi vendido, né, por quase 40 milhões, né? Foi 38 milhões, uma coisa assim. Que é... demais, tipo, eu pagava 15 no máximo, assim. Não, cara, tipo assim, eu vejo o Bailey jogar no Vila Real há uns 2 anos. É bom. Ótimo zagueiro, é muito novo, diferente do Higuaín. Tipo, acho que ele tem 20 anos. Muito rápido e forte. Mas 40 milhões realmente é muito dinheiro porque ele é uma aposta, entendeu? Mas é tipo, é assim, eu entendo porque é uma tendência do Manchester um jogador tipo o Bailey. Que o Manchester contratou o Valencia na mesma onda. Tipo assim, de ser, ó, contratou um cara rápido, forte, tá ligado? Mas eu acho que assim, é demais, porque assim, é um bom jogador, que eu concordo, inclusive que o Manchester precisava. Vamos, convenhamos, né? O Manchester precisava e é uma boa contratação. Também o Mourinho pensou, né? Porque, nossa, precisa de zagueiro. Será que o Mourinho ia pensar isso? Não sei, né? Só que, cara, 40 milhões é essa inflação inglesa que você não entende, né, mano? Tipo, 40 milhões você paga literalmente num lateral foda já rodado ainda por cima, tá ligado? Tipo, não no Bailey. Pô, eu não sei, mas no caso do Manchester, vou dar um desconto, eles precisam de zagueiro, tá ligado? Não, mas é isso, tipo, é um investimento alto, é. Mas tu entende alguns motivos. É muito jovem, parece ser talentoso, o Manchester precisava de um zagueiro bom urgentemente, entendeu? Então, tipo assim, porra, o Vila Real fez o certo, tipo, jogou o preço e falou assim, ah, meu irmão, 40 milhões de euros. Os caras não vão pagar isso, aí o Manchester chegou lá e pá, eu levo. Sim, né? Mas o Vila Real deve ter falado, ó, você quer outro cara desse calibre, assim, tem que tá chato, tá ligado? Tipo assim, são poucos, realmente, saca? Vão ser poucos caras que ele vai achar assim e realmente é o que eu precisava, sabe? Só que assim, é o que eu falei, se você vai gastar toda essa grana, eu acho que valeria um pouco mais parar, pensar um pouco e ir atrás de outros jogadores que também são novos e que você pode pagar muito menos, sabe? Sim. Porque dava pra sair, inclusive, do jogador... Ah, cara, minha opinião, Rodrigo Caio. Você um baita zagueiro, é rápido, sabe sair jogando muito bem. E, porra, ia pagar o quê? 10 milhões, 15 milhões de euros. Mas, cara, se eles saem e eles tentam levar, ó, o, sei lá, o Jeromel e o Rodrigo Caio, eles levam com isso, tá ligado? Menos até. E tipo, são dois ainda por cima, não é um, é dois, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é o que a gente fala, sabe? Que negócio, você tá pagando uma aposta, sendo que você podia apostar em dois de uma vez, tá ligado? Mas continua a lista aí. É, o próximo é o Gamero, que trocou o Sevilla pelo Atlético de Madrid, né, que saiu por 37 milhões. Ah, mas o Gabriel tava em viés de alta. Tava, não. Ele já ia custar uns 20 milhões pra qualquer um, tá ligado? Ah, e aí ele meteu os dois gols na final da Europa League, em cima do Liverpool. Foi quase artilheiro do Campeonato Espanhol, né? Quase artilheiro porque você exclui Cristiano Ronaldo e Messi. Sim, mas eu tenho uma sensação de que o Gamero, cara, é o tipo de cara que talvez não dê nada daqui a pouco, sabe? Sim, concordo. Ele é foda. Sim, eu vejo ele em pouco tempo, tipo assim, ninguém lembrando do Gamero, saca? Cara, ele pode, tipo assim, é igual o Vieto, uhum, né? Porra, fez uma temporada foda, foi pelo Atlético de Madrid, aí não consegue espaço, isso aquilo, aí é vendido logo depois. Sim, é, eu vejo muito isso acontecendo, cara. Gamero tem essa cara desse tipo de jogador, tá ligado? Principalmente por jogar na Espanha, que tem muitos desses caras. Entendeu? É, o próximo é o Bolasier, né? Eu não sei direito como pronuncia o nome dele, né? Se tem alguma diferença, né? Se é Bolasier, uhum. Bolasier mesmo. É, e ele foi vendido, né? Porque, né? Pro Everton e campeonato inglês, né? Time pequeno da Inglaterra, pequeno entre aspas, né? É, esses times médios da Inglaterra com transações com preços colossais, né? Que também foi aí 35 milhões. Bolasier. É, a gente fala, né? 35 é caro, né, velho? Ah, o Leicester tirou o Slimani por 30, né? É, e o Slimani é, porra. É, pelo menos você sabe que o cara joga, né, mano? Então. É, eu acho que é melhor olhar mercado. Cara, é engraçado você ter falado do Leicester. É óbvio que todo mundo que entende futebol não espera que o Leicester vá fazer a mesma campanha do ano passado, inclusive não tá fazendo, né? É, mas se você olha as contratações do Leicester, elas fazem 100% sentido, saca? Tipo, e são contratações normais, que nem você falou do Slimani, levou o Musa, né? Do CSKA, saca? Tipo, deu uma reforçada no time e tal. Tipo assim, nenhum preço desses retardados mentais, saca? Tipo, engraçado isso. E é que o Everton também gosta de fazer isso também, viu? Não fala nada não. Mas o Everton tem um histórico já, viu? De pagar, inclusive nessa faixa aí, de 30 e poucos milhões pra qualquer cara. Inclusive se ele for negro. Mas não é o Everton, mano. É normal, cara. É, o próximo aqui na lista é o Xhaka, que foi vendido por 50 milhões. E que, assim, é um dos casos que... Ele é bom, o Xhaka é bom. Ele é muito bom, inclusive. Mas 50 milhões? Achei caro. Achei que o Arsenal pagou caro. E o pior é que, tipo assim, não era aquela posição fodida que o Arsenal precisava. É o que eles não precisam, inclusive. É um que eles não precisam. Tipo, meio de campo eles têm, né? Sim. Meio de campo eles já têm. E, tipo, inclusive metade deles no World Médico. Mas quanto desse valor também não é que veio a armadura de ouro junto, cara? Verdade, a armadura de ouro tem um preço, né, cara? Porra. O maluco mete os sentidos, caralho. Vamos nos lembrar que nesta época agora em que a Europa sofre tantos atentados, ter alguém pra proteger o time é importante. Concordo plenamente. Aí a gente já tava... Eu achava que esse alguém era o Ramsey. Porque ele pode matar os inimigos fazendo gol? Claro. Mas o problema é tem um problema, o Eno Marques. O Ramsey não faz gol quase. Não, também tem um problema. Outro problema, Eno Marques. Eles são mais gente famosa. É. Os caras anônimos, né, mano? Não vai ficar. É um reality show de terrorista. Nossa, tem que ter, né? Os caras ficam falando. Quando tinha o Bin Laden, ainda podia, né? Porque aí matava o Bin Laden, pá, mas, né? Já matou, inclusive, né? Já matou, inclusive. Você já foi pra listinha. É. Agora continua. Mano, a Inglaterra é um show aqui e o próximo da lista é o Joe Stones. Porra, essa foi cara. Foi. Foi só 58 milhões. Cara, essa foi. Eu achei. É engraçado, eu não acho o John Stones isso tudo. Ele é um zagueiro inglês. Bom. Num time médio inglês, fazendo uma boa temporada, acabou. É, fazendo uma boa temporada. Boa temporada o Morgan fez pelo Leicester, né, mano? Sim. Cara, me lembrou muito a contratação do Sterling. Nossa, lembro. Mas lembro porque eu acho que o John Stones não vai a lugar nenhum. Minha opinião, desculpa, tipo. É, eu acho que o Sterling, ele é habilidoso, esse tipo de coisa assim. Por isso que ele cantou. Mas, tipo, é a mesma coisa. Tipo assim, é um moleque novo, inglês, e fazendo uma puta temporada. No caso do Sterling, no caso do John Stones, acho que nem isso, tá ligado? Pra mim, o que parece é que o Pep Guardiola teve uma conversa com o Arsene Wenger antes dessa contratação, entendeu? É tipo isso, saca? Porra, onde é que eu posso gastar mais dinheiro numa posição que eu já tenho jogadores bons? Zagueiro. Exato. John Stones. Tipo, o Manchester City, inclusive, já é um dos poucos times ingleses que tem uma zaga sólida, né, mano? E, tipo, pra quê, né? É, tipo, sei lá, cara. Em vez disso, eles tinham que procurar alguém já pra substituir o Touré, que não vai continuar no time, né, mano? É, eles contrataram o Gordogan, né? O Gordogan, né, mano? Que você que, ó, já não tava fazendo uma grande temporada, né? Caralho, o Gundogan, ele é muito o Douglas americano, né? Ele é igual, mano, ele tá igual o Douglas. Ele é bom. Ele tá igual o Douglas, mano. Tipo, com a barriguinha, curtindo a vida, nas festas, mano. Será que ele tá pegando as bandeirinhas? Se chegar a notícia lá dos tabloides em inglês, né, mano? Gundogan pega a bandeirinha. Aí sim, velho. Cara, ele podia pegar, mas... Eu quero o Gundogan... Com churrasco, cerveja e cigarro. E o melhor Twitter da Inglaterra. Exato. Porra, é verdade, mano. Tem que ser o melhor Twitter da Inglaterra, mano. Caralho. Bem, próximo da lista é o Davi Luiz. Né, que voltou pro Chelsea, né? Porque o Chelsea não bastou comprar ele da primeira vez, tem que fazer a burrada duas vezes, né, mano? Nossa, mas vamos pular essa. Porque essa aí não tem... Porque o Davi Luiz, se você pagou um real no Davi Luiz, você já pagou muito, né? Você já ultrapassou o limite, né? Pelo cara, é você conseguir reforçar outro time. Literalmente, você dá dinheiro e você tira o Davi Luiz do outro time. Mano, paga 100 milhões no John Stones, mas não contrata o Davi Luiz, né, mano? Mano, eu tô feliz da vida. Porque eu tenho certeza... Que o Coutinho vai dar duas canetas dele e vai meter o gol no clássico. O Davi Luiz é a certeza de que o seu time tem uma grande chance de ganhar, né, mano? Sim, com certeza. A única chance do Chelsea segurar é o Kanté roubar a bola antes dela chegar perto do Davi Luiz. Né, mano? Porque não, é a única possibilidade. Pior, se por algum motivo o Chelsea enfrentar o Luiz Suárez, tá certo. Nossa, não é... Nossa senhora. É que o Chelsea não vai jogar Champions League, né? É. Aí já tem não, um desafio. Eu acho perfeito o Tite não convocar pro Santiago contra o Uruguai, porque senão fudeu. É. Porque aí já viu a merda, né? Apesar de que a seleção uruguaia tá vendo uma merda. Mas. Tudo bem. Mas eu Davi Luiz, cara. É. Próximo, temos aqui Pogba. Olha só. No Manchester United. Não é mesmo? Por um valor que todo mundo já esperava, né? Que é mais de 100 milhões, né? Que era o óbvio, né? Todo mundo falava. Sabe o que é pior? O Pogba? Falar, é caro demais. 100% de certeza. Mas todo mundo já esperava esse valor. Eu sabia que ia ser isso. Sabia. Se alguém contratasse essa merda. Cara, é porque o Pogba, ele é fodão. Tipo, ele é bom. Bom mesmo. É, não vou dizer que ele é craque nem ela assim, mas ele é bom, ele é novo, ele tem estilo, ele é negão. Vende porra. Pra caralho, é marca, nossa, mas é um aumento na marca, cara. Vende camisa pra caralho. É isso, velho. Pode, é isso. É, cara, quem se deu bem foi a Juventus, no final das contas, mano. Comprou por 0 e vendeu por 105. tipo, pra Juventus foi excelente. Tipo assim, primeiro, que a Juventus já devia ter visto assim. O Allegri virou e olhou pro time, o Allegri falou e pensou: se eu perder o Pogba, faz tanta falta assim? Aí então, pensou, eu vou aqui e contrato por menos da metade do preço o Pjanic. É, aí ele falou: agora o meu time só tem o Marquinhos, o Hernani, o Khedira. Ah, não, tá bom, pode ir mesmo. Foda-se. Tranquilão. Né, mano? Aí ele falou: ah, já reforcei minha lateral ali com o Daniel Alves de graça. É. Porra, agora eu tenho o Higuaín no ataque, foda-se o quanto eu paguei pra ele. Se porra desse Pogba pagar dois. É. Tá bom. Tá bom. Beleza. Velho, que absurdo, né, velho? O Pogba. O preço do Pogba é o preço do Higuaín mais 20 milhões. O Higuaín mais um jogador. Tipo assim, o Higuaín super preço mais um jogador, tá ligado? Que absurdo, né? É um absurdo, cara. E é que sei lá, cara. Eu não sei, porque fala, é que começou o campeonato inglês, o Manchester tá lá fazendo aquela de Manchester, mas é. Vamos ver, cara. Vamos ver se vai ser tudo isso, porque o que acontece assim, é o que você falou, Pogba é um ótimo jogador mesmo. Você olha pra ele, você vê. Às vezes ele faz coisas realmente absurdas e tal. Mas não tá nem pra disputar três melhores do mundo e estão pagando isso nele, né, mano? Então, tipo assim. Pô, né, cara? Pô, é muito engraçado, velho. Primeira. É, uma das primeiras contratações do Manchester é acertadíssima, né? Ibrahimovic 0800. Velho, é a contratação da Premier League nos últimos, sei lá, caralhos de anos. Porque sim, é um jogador que automaticamente vai dar retorno em todos os jeitos. Sim. E ele veio 0800. E aí você pega e me descarrega um caminhão de dinheiro no Bale e no Pogba. Ah, cara. É tipo assim, cara, já tenho que agradecer que é o Manchester United, ele não contratou mais 7 atacantes holandeses por preços absurdos. Tem isso. Não é, cara? Porque vamos olhar, olha só. Realmente, o Pogba é tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a gente vai esquecer que o Manchester é o time que na última janela contratou o maior número de jogadores que não deram certo. Porra, pra caralho, velho. Vamos lembrar que o único jogador deles que deu certo foi o Martial. Do que eles contrataram. Então, tipo assim, olha só, que coisa. Esse é o Manchester United. Tipo assim, agora eles têm o Ibra, que por si só tá dando resultado já, né? Tá metendo gol e tudo. Né? E agora eles têm um zagueiro e o Pogba, tipo assim. Que... E a gente esquece, né? Eles contrataram o Mkhitaryan. Eles contrataram o Mkhitaryan também. Ou seja, cara, é que assim, eles têm o Mourinho agora como técnico e não o Van Gaal. Então, tipo assim, por mais que seja uma grana surreal, no final o Manchester saiu muito lucro, viu? Em questão de time. Porque as últimas contratações do Manchester nas últimas duas temporadas tinham sido ridículas, entendeu? Então, assim, a melhor contratação que eles tinham feito até agora tinha sido o Schweinsteiger, que vai embora, inclusive. Então, tipo assim, já vemos como tá a situação. A próxima contratação aqui, Sané. Siri, aí foi só chegar o Guardiola. Só foi chegar o Guardiola. 52 milhões. Outro Sterling. Outro Albert. O Albert alemão. Cara, ele até parece um pouco. É. Cara, 52 milhões, cara. Putz. Sabe o que eu acho? Que o Guardiola perdeu a chance de pegar o Draxler, né? Que foi embora antes. E ficou que sobrou, né, mano? E tipo, que cara, sobrou não é. Cara, eu acho que 52 milhões dava pra tirar o Draxler do bolso. Bota 10 milhões a mais aí que você leva. É, mano, e o Draxler é muito melhor ainda por cima. Draxler, você já gostou? Vocês não acham que ele pode sanar os problemas do meio-campo? Nossa. Do Manchester City? Não. Eu acho que ele vai ter problemas, o torcedor vai ter problemas de insanidade. Meu Deus do céu, que. Nossa, que horrível. Que horrível. Vamos passar para a próxima. É, tá aqui nessa lista por causa da valorização do preço, mas que eu acho que talvez não se torne isso depois de um tempo, que é o Gessé pro PSG, que saiu por 25 milhões. Eu vou falar isso porque eu acho que o Gessé é um jogador daqueles jogadores super aproveitados do Real Madrid. Eu também acho. Cara, eu acho que o Gessé é um puta jogador. Eu acho que é capaz. É porque ele tá no PSG e aí é difícil de medir. Mas eu acho que em pouco tempo, esse valor não parece nem um pouco errado. Assim, é possível. É bem possível. Eu acho que o Gessé é um muito bom jogador, que é super aproveitado. Eu não acho esse preço tão absurdo assim, não. Não, eu também não acho, não. Eu acho que poderia ser um pouco mais barato, tipo 20. 20, mas, é. Mas eu acho que um jogador tão novo. E, cara, vamos lembrar, o Gessé é habilidoso. Ele faz recomposição de marcação muito bem. E ele mete gol. É. Então, tipo assim, ele é muito bom jogador, ele tem um futuro muito brilhante. Basicamente, você tira o Cavani do time e você resolveu os problemas do Paris Saint-Germain. Mas isso não vai acontecer, né? É, de qualquer forma, né, cara? Eles já, ó, mas olha só, para pensar. Paris Saint-Germain já tá sem o Davi Luiz, certo? Se tirar o Cavani do time titular, aí, ó, resolveu todos os problemas do PSG. Campeão da Champions. Não, não resolveram todos os problemas do PSG porque ainda falta torcida nessa porra. A torcida não vai ter, não, Marcos? Isso daí você pode esquecer, mano. Esquece, cara, é Paris. Mano, Paris, você já viu porque a Islândia tomou aquela porra. Entendeu? Você já viu a situação deles lá. Cara, mas os Vikings são especializados nisso, cara. Em tomar essa porra. E o mais incrível é que eu tava vendo aí na notícia, até mandei pra vocês, a Islândia criou um esporte que é mistura de futebol com MMA. É, porque é o futsal MMA, né, mano? Bagulho louco. Pô, só podia ter nascido na Islândia, cara. Ah, a Islândia é um país maravilhoso, né, mano? Islândia aí, terra de Ragnar. Maravilha. É. Bom, o próximo aqui é o Maksimović, né? Quem? Ninguém lembra. É o cara da Torino, mano. Que a Lazio contratou por quase 30 milhões. Exato, exato. Foi quase 30 milhões nesse cara. Quase 30 milhões. Pô, cara. Maksimović. Cara. É o, mano, é a mania da Itália com os caras que tem 20 no nome, mano. Velho. Todo jogador que tem it, algum com um C mudo lá no final, Pianite, sei lá o que, it, todos jogam na Itália. É verdade. E o único que joga a bola desse todo é Pianite. É, mano. E o resto deles joga na Inter de Milão. É. É bem essa vibe mesmo. Caralho, o time da Inter de Milão vai ser it gol, porque é it mais o Gabigol, acabou. É, mano. É, mas ele foi pra Lazio, quase 30 milhões, e é o que o Carlos fez, mano. Ninguém sabe quem ele é, jogava na Torino, mano. Sei lá, mano, é desses preços absurdos, mano. Mas porra, mas a Lazio tava meio fumada, né? Queria contratar o Pato, aí contratou esse cara, nossa. O Pato estreou mal bem, inclusive, viu? Mas, cara, o Pato. O Papito das estreias. É verdade. Ele é das estreias, é verdade. Velho. Porra, meu irmão. É tipo assim, eu acho que o Pato, ele devia ter contrato só por um jogo, só pra tu estrear, entendeu? E aí você estreia o Pato numa final. Pô, é certeza, ele vai meter um ou dois gols, acabou. Porra, meu irmão, abraço. Mano, não tá jogando mal não, mano, tá jogando bem, velho. O Ero Marques fica revoltado, mas tipo, tá jogando bem, cara. Queria... Cara, o Pato é bom jogador. É, mano. Não, mano. Ai, caralho. Aí o Ero Marques vai, ô, irmão, sem opressão política e com o Pato, vai, isso é demais. Exato, cara. É... Pato é um filho da puta. O próximo é o Batshuayi, né, mano? 40 milhões. Esse foi caro. Eu achei caríssimo. Eu nem sabia quem ele era direito, né, mano? Tô ouvindo ele falar dele três vezes. Mano. Achei caro demais, cara. Porra. Ele fica conhecido na Eurocopa e tal, mas é. Porra lá. É tipo, cara, foi igual quando o Origi foi contratado pelo Liverpool. Só que o Liverpool pagou 12 milhões de euros. Nossa, você me lembrou do Origi, é muito caro. É muito um Origi. Pior que esses caras, mano, a maioria desses caras que vêm, principalmente, tipo, da França, tipo assim. São poucos esses caras que são reais, né, mano? É, Hazard, né? Tipo só assim. Ele. E o pior que é pro Chelsea ainda por cima, né, mano? Cara, literalmente, acho que só ele. O Arsenal é mestre, né? Também, o Arsenal também. Que o Arsenal pegou o Giroud, que foi tipo, nossa, vamos contratar um poste. É. Porra. Mas não, mas o Arsenal ficou encantado vendo o VT dele no Montpellier, né, mano? Eu acho que não, eu acho que o Arsenal ficou encantado com, tipo assim, vendo ele desfilar, sei lá, em cueca, é. Realmente, aí não tem como não ficar encantado, né? É verdade. Isso daí é verdade. É. Agora o próximo aqui, Krychowiak. Né? 30 milhões. Cara, que imagem é essa, Ceru? Meu Deus. Meu Deus, mano. Que é isso, mano? O que, cara? Mações de defesa da democracia. Mações de defesa da democracia. Isso aí é contradição. Isso que chama contradição. Não vai ter golpe. Parabéns. Vai. Eu não entendo, cara. Eu achei que os maçons eram os caras mais da direita e escroto possível. Mas tudo bem, não sei. Sei lá, talvez eu simplesmente não conheça os maçons, né, mano? É, Krychowiak. Caro demais também. Eu acho. Ah, o do Sevilha. Sim, sim. Cara, o Sevilha foi pro PSG. Isso. Tá. Não acho. É caro, caro, cara. É bom jogador, mas 35 é muito caro. Esses caras do Sevilha, mano. Sevilha é outro time. Que porra, se tem um time que vende, os caras é bem a Sevilha, velho. Puta que me pariu. Sevilha e Porto. É que o Porto não tem ninguém pra vender agora, né? É, não, é. Você já vendeu o Casemiro, né? Não. É. O próximo aqui, Mendy. Que foi. Oi? Do... É, ele foi pro Mônaco. Foi, sei lá, foi vendido. É, não é caro, não. Tipo assim, é que ele é um jogador desconhecido que foi vendido por tipo, 15 milhões. Ah, tá. Tipo, aí tá lá no Mônaco agora. É. De qualquer forma. Ah, inclusive, Mônaco, vou falar uma coisa. Eu vi um jogo do Mônaco recentemente. E a gente tá perdendo um lateral lá. Que deveria tá brasileiro, viu? Opa! Eu não sei porque ninguém contratou ele, viu? Queria ué, falar nada é mais. Fabinho Wendel. Nossa. São dois laterais que a gente perde muito, né, cara? Precisava ir para um time grande. Cara. Precisava. Ou para um time médio de alguma liga assim, conhecida, tá ligado? Porque, porque, por exemplo, o Wendel, ele joga num time médio de uma liga conhecida, que é o Bayer Leverkusen, né? Sim, ele tem destaque lá. Tipo, em é, mesmo. É, exatamente. Mesmo lá, mesmo ele jogando bem, tá ligado? Aí o Fabinho é o contrário. Tipo, pô, o Fabinho tá num time grande da França, mas que porra. Não tem visão lá, mano. Não sei, tipo, é, mano, é que, mano, é foda, velho. O pior que eu vi o jogo, mano, o Fabinho destruindo. Destruindo, mas, tipo, muito, cara. Mas é muito, cara. Mas o Fabinho é muito bom, jogador. Não, ele é. Pra mim, ele era titular da seleção, fácil, tá ligado? Inclusive, quando teve a discussão, quando, na época que o Danilo foi contratado pelo Real Madrid, que eu já achava que o Danilo que era pra ser o cara, tá ligado? Não, tipo, não era pro Danilo ser o cara, era pra ser o Fabinho, tá ligado? Mas, tipo. Ficou, foi o Danilo, não deu em nada, a gente viu aí que tá dando certo pra caralho, né? É. Só que não. Entendeu? Tipo assim, sei lá, cara. O cara sendo desperdiçado, só acho isso, cara. Mais um sendo desperdiçado aí. Mas tudo bem, cara. Um dia ele vai pra China e vai ser convocado. O próximo jogador aleatório que foi vendido por um preço... minúsculo aqui, jogador, porra, foda-se, jogador do Oriente, tô cagando pro jogador do Oriente, a gente tem o PTQ. 37 milhões, cara, o cara ainda conseguiu sair por 37 milhões, parabéns. Cara, foram 27 milhões de libras, tipo, o Liverpool saiu do prejuízo ainda, mas, cara, foram tipo, 4 milhões de libras no prejuízo. Cara. É bizonho, velho. Tem que agradecer, mano. Porra, Crystal Palace? O Crystal Palace é quase pobitas. Deu dinheiro e ficou com a merda. Nossa, cara. Eu só vou ver, né? No final do campeonato, quando o Benteke for artilheiro. Você falando aí, mano. Porque o Benteke, moleque, só espera o Benteke, só. Cara, o pior é que eu não duvido. Porque, assim, o Benteke, ele é um postão meio móvel. É, e o lateral só... longo do Crystal Palace, vai que vai, né, mano? Exatamente. Tipo, porra, Crystal Palace é aquele time de bola na área, chuveirinho toda hora. Então, tipo, vai ser, tipo, ele vai ser o centro do time disparado. Vai ser. Ele pode sair metendo um gol, velho. Igual quando metia gol no Aston Villa. Vai ser, não, o Crystal Palace joga assim mesmo, mano. É o Kabay dando o lançamento pra frente. Essa vibe. E aí, dois maluquinhos pela ponta correndo igual maluco. Doido, tá ligado? Tá. Aí vai chegar até o fim e cruza. Essa vibe. É o Ward correndo muito retardado até chegar lá, né, mano? É. Vamos lá. É. Próximo aqui, jogador. Não, jogador desconhecido. Ninguém se importa de jogador desconhecido. Todos eles são da Premier League, praticamente. Não quero só pra comentar. E o próximo tá aqui na lista. Mas. Não sei. Não sei. Que foi o Hummels. Eu não acho, viu? Eu acho que, tipo, vale tudo, viu? Pelo Hummels, vale tudo. Também, cara. Eu acho. Foi 50 milhões o Hummels, não foi? Acho que no total é tipo isso, não é? Não sei. É, foi tipo... isso, foi isso. 55, alguma coisa assim. Foi entre 50 e 55. Porra, mas vale a pena. Acho que pô, é você contratar o melhor zagueiro do mundo hoje, cara. Sim, sim. Não, você contrata um zagueiro que consegue dar um passe de trivela. Eu acho, cara, que eu só pago isso se eu for contratar, sei lá, cara, o Thiago Silva, tá ligado? Se eu for contratar, tipo, o Bonucci, uns caras assim, tá ligado? Tá, sim. E eu, olha, acho, minha opinião, eu acho o Hummels melhor ainda, porque eu acho que a saída de bola do Hummels é melhor que a dos dois. Sim, sim. Eu acho que talvez, se a gente for falar zagueiro, o povo, marcar um a um, talvez não seja o melhor, mas ele é o mais completo, de certeza. Ele é o mais completo, é o zagueiro mais completo que tem no mundo hoje. Eu acho que vale todo o dinheiro por ele. Tipo assim, eu só acho que ele não deveria ter ido pro Bayern de Munique, traidor do caralho, tá ligado? Sim, concordo lá mesmo. Ele pro livro. Não, mas... Caralho. Se ele fosse pro livro, pô... Ah, cara, joga com o Klopp. Porra. Que gente boa, pô. Mas você sabe que se fosse pro livro, pode adicionar 30 milhões aí nessa compra. Ah, certeza. Mas vale a pena. Porra, o Liverpool tá gastando rio de dinheiro com Mané, velho. Pô, bem o Rubens. Eu realmente acho que o Hummels vale tudo isso, mano. É o que eu falei, eu acho que só tem, no nível do Hummels, tem 3, 4 zagueiros só. Tipo assim, com ele, contando com ele, tem 4 zagueiros, tipo assim, são desse nível, saca? Aí, esse regzinho aí é homenagem pro pessoal de história? É, pra você ver, cara. Ó, só é homenagem ao Euro Marx, né, mano? Já tem que se acostumar, né, mano? É, a última contratação aqui que é dessa lista, que foi o Dembélé. Que foi por 25 milhões. Que foi pro Borussia? Borussia Dortmund. Mas ele é bom. Ele é bom, muito bom, inclusive. É bom. E é novo, 20 anos, eu acho. Corre, que é uma beleza. Porra! Corre, que é uma beleza. É, o ataque do Borussia é só ele e o Aubameyang agora. Só isso. Os caras nem correm. Não. Os caras podiam estar no revezamento da Jamaica. Nada, não. E nem tem gente pra passar direito pra eles. Porra, não. Nem Watts, tem. Schürrle, Kagawa. Nossa senhora. Wengel, Reus. Esse time do Borussia, moleque. Esse time do Borussia tem uma coisa, viu, amigo? Eu não queria falar... É, a gente vai falar de futebol mundial depois, né? Porque agora eu voltei a gostar do Bayern de Munique, né? É, porque o Guardiola saiu. Não, mas porque foi um dos técnicos meus favoritos pra lá. Não, o Ancelotti é foda. Porra, caralho, foi o Ancelotti. Mas então é isso. É, essas foram contratações mais superestimadas do mundo do futebol, supervalorizadas. Isso vale dizer, a gente tá discutindo sobre elas, mas isso é questão de valor, estimativas de preço e preço real. Então essas foram as contratações que tiveram a maior diferença de valores. E agora a gente vai falar de futebol mundial. Anybody should be giving it up, girl. I'm telling you, I won't be giving it up. And if you're with it and you get it, we'll be giving it up. Oh yeah. Escuta essa música e já começa a pensar, vou estudar Trotsky. Ah, vai ser lindo. É, mas tudo bem. Vamos embora falar de futebol mundial? Já contei isso aí. Eu voltei a gostar do Bayern de Munique, porque agora tem o Ancelotti lá. Eu adoro Ancelotti. A gente tá falando dos maiores técnicos do mundo, né? Que, porra, ele deu um descanso do futebol e tudo, mas tá de volta aí. E o time do Bayern de Munique, cara, o que a gente espera do campeonato alemão? Bayern de Munique, se o Borussia Dortmund não perder nada, aí tem uma disputa. Se não, nada. Né? Ah, cara, o alemão não. Vamos passar pro outro campeonato. Não, é, porque só começou, só teve uma rodada, inclusive. É, então não teve basicamente nada. Aí a gente teve volta de todos os campeonatos europeus. Eles estão, acho que o campeonato mais à frente é a Premier League, não tenho certeza. É, em questão de rodadas, pelo menos dos grandes. É, já tivemos agora a volta da BBVA também, todos os campeonatos, né? Então temos aí aquele começo meio estranho do campeonato espanhol, como de costume, certo? É que eu não acompanho. Mano, o campeonato espanhol é aquele negócio, né? Começa com o Las Palmas em primeiro, né, mano? Termina sempre com o Barcelona e Real Madrid. Ah, é outro campeonato gosto. Não, mas é. O que é só interessante é ver que o Atlético de Madrid começa lento, como sempre, né, mano? Como cara, é? O espanhol começa todo mundo assim, cara. Todo mundo lento, preguiçoso, normal. Né, mano? Até os grandes times voltarem a jogar, tipo o Eibar e o Granada, né? Caralho, vamos pro campeonato inglês, né? Você quer ir direto pro campeonato inglês, Marcos? Claro, cara, posso ir direto pro campeonato inglês, cara. É o único campeonato que interessa. Tá, voltamos pro campeonato inglês. É, estamos. A próxima rodada é a rodada 4, já foram 3 rodadas já. É, começou. Primeiro de tudo, voltou o campeonato inglês. Eu vi muita gente falando, muita gente comentando. É, principalmente amigos e pessoas com quem eu tava conversando sobre futebol. É, eu avisei todo mundo, não espere que o Leicester vá ser a mesma coisa, não vai. Eu já tinha visto a pré-temporada deles, tinha visto a pré-temporada de todos os ingleses, inclusive, e eu já via que o Leicester não ia ser a mesma coisa. Começou perdendo pro Hull City, depois empatou e só agora conseguiu, tipo, então tá uma derrota, um empate, uma vitória. E é o que eu falei, eu acho que o Leicester provavelmente vai ficar meio de tabela aí, brigando, tipo, sei lá, com o Everton e Stoke City, sabe? Mas vai ser isso, cara, mesmo. O que aconteceu no ano passado foi uma exceção do caralho. Foi. Eu acho que... E o principal fator disso pra mim, um deles é a saída do Kanté. É o que eu falei, eu acho que todo mundo falou mares e vagens, a gente até discutiu isso e no final o melhor jogador, o cara, o pilar fundamental do time era o Kanté, entendeu? Porque ele era um monstro ali no meio de campo e quer não, o Andy King não chega nem perto, né, mano? É. Tipo, existe uma grande diferença porque você tá falando do volante, tá ligado? O cara, tipo... que tá controlando o tempo do seu time, e o cara que impedia que as bolas chegassem, por exemplo, o cara que segurava, entendeu? Tipo, não tem mais esse cara, tipo... Eu acho que o time do Leicester ainda é bom, é capaz até de surpreender e continuar brigando, sabe? Mas eu duvido muito que vai ser como era antes, sabe? Agora a gente tem o Chelsea de volta, sabe? Não adianta, não vai ser... Eu acho muito difícil ser a mesma merda de antes, né? Não, eu também acho bem difícil, cara. Só de trocar o técnico já deu uma mudança, pá. Não, resolveu muito o time. O time resolve muito, cara. Primeiro que é o que a gente falou, eles já tinham um time muito bom. Eles simplesmente fizeram uma temporada ridícula no passado e foi tipo assim. Ele não foi pro jogador, foi por querer, tá ligado? Praticamente. E agora, tipo, eles têm um time muito forte, cara. O meio de campo deles é muito forte, cara. Tipo, eles têm opção e até demais. No, é só esperar, tá ligado? Eu acho que vai. Eu não quero que nunca que o Chelsea ganhe, tá ligado? Porque eu tenho ódio do Chelsea, principalmente o Manchester City. E me dá um ódio ainda maior ver que os dois primeiros colocados são o Chelsea e o Manchester City. Não, me dá um ódio que os dois primeiros colocados são eles, o terceiro é o Manchester United e o quarto é o Everton. O Everton nem tem tanto problema assim, viu, cara? Pois é, Everton, né? O Everton nem é o problema, cara. O problema é realmente o Chelsea e o Manchester City. O Manchester City, que já não tinha motivo pra gostar. Com o Guardiola, então, eu só tenho motivos pra odiá-lo. É. E o Chelsea é o Chelsea aí de sempre. Eu gosto. Mas, porra, agora que tá com o David Luiz, eu quero que se foda também. Né? Não, mano. Não, vou torcer pro outro. Cadê? Vamos lá, um time muito maneiro. Fala sério. Vai torcer pra qual? Stoke City? Crystal Palace. Benteke, o mito. Ah, não, então vou trocar. Southampton da TNI, mano. Cara, Southampton é o time que ele encontra jogadores, tá ligado? Tipo, tu nunca ouviu falar do cara. E o cara jogador do Southampton. É, aí ele é vendido por um preço absurdo. Pro Liverpool. Sim, é tipo isso, cara. Cara, acho que não tem ninguém que eu conheço no time do Southampton. Mas tudo bem. Não, mas você vai conhecer temporada que vem, porque ele vai ser contratado, pelo Deus. Exato. Exatamente. Sempre tem um, né, cara? O Liverpool, inclusive, começou. Pode dizer, primeiro jogo da rodada lá que eu assisti, Liverpool e Arsenal 4x3, maravilhoso. Olha só. O que você tem a dizer, Carlos? Cara, eu tenho a dizer que é isso aí, é nóis. Porra, continua jogo maluco, louco. Mané o que é, né, mano? Cara, Premier League é isso. E tem que ser. Tipo, esse timezinho aí, que fica contratando o jogador com dinheiro, que não tem história, que a história é comprada, e os caralho. Meu irmão, a parada é o seguinte. Tudo time pequeno. Pequeno. Cara, mas eu vou falar. Se o Koscielny estivesse jogando, o Liverpool não ganhava, não. Só tô falando. Só tô comentando. Cara, vou te dar calma. Mas vou te falar sério. Aquele jogo, que aconteceu? Foi simples. O Liverpool não jogou porra de moça, jogou bem no primeiro tempo. O segundo tempo, o Liverpool acabou com o jogo. Por quê? Porque o Coutinho jogou pra lá pra caralho. Sim. O Mané apareceu bem pro jogo. E o Ronaldo jogou muito bem. Sim. Pronto, tipo assim, a princípio, os três principais jogadores do Liverpool começaram a jogar bola. Pronto, o Liverpool passou por cima do Arsenal, 4x1, acabou. Aí aconteceu, o Mané subiu, o Coutinho foi substituído e o Ronaldo tinha que fazer consertar as burradas do Anderson. Sim, mas eu vou falar que teve uma mudança no Arsenal que deu uma melhorada forte quando entrou o Cazorla e o Xhaka. Ah, porra, mas também piorar é difícil. Piorar não ia, né? Porra, né, mano? Mas eu vou falar uma coisa, eu tava vendo o Liverpool e vendo os jogos do Liverpool, eu acho que é só uma coisa que precisa, abandonar o Henderson. O Neil Gerrard, eu sei, é difícil. Não, cara, porra, o cara é o capitão do time, mano. Eu sei que é difícil, cara, mas com hoje o Wijnaldum, e que nem tava jogando no 4-3-3, o Wijnaldum e o Lallana, tira o Henderson e deixa o Kahn. Tipo, pra mim, essa seria a solução. Pra mim, a solução é bem simples. Você traz o Ronaldo pra jogar na posição do Henderson, deixa o Kahn de primeiro volante e contrata um meio campo. Mas dá pra fazer... É que assim, o Firmino... Eles estão tá jogando com o Firmino na frente, né? Cara, tipo, eu não gosto do Firmino concentrar a voz. Também na verdade, não. Pra mim, o Firmino ali naquele time do Liverpool é estranho. Sim, então... Tira o Henderson, bota o Ronaldo, traz o Firmino pro meio de campo e deixa o Sturridge de atacante. Ah. É uma opção, cara. É melhor que deixar o Henderson, mano. Cara, não, cara, sei lá, se você bota. O Origi é melhor que o Henderson. Não, cara, eu acho que existe uma opção e eu acho que só não precisa jogar com tanta gente na frente igual o Klopp tá pensando, entendeu? Porque assim, sabe o que é triste? Aí você vê um jogo tipo o jogo lá que eles perderam pro Burnley, que é ridículo só. Isso é ridículo o livro pra perder aquele jogo, tá ligado? Sim! Sei lá quantos por cento teve de posse de bola, mas o Burnley só tocou na bola pra fazer os gols, mano. Tipo, mano. Cara, mas o Liverpool, temporada passada com o Klopp já era assim, tipo, o Liverpool perdia uns jogos nada a ver, tá ligado? E aí, pô, ia jogar contra o. Sei lá, pegava o Leicester em casa, ganhava. Pegava o Manchester United e passava por cima. E aí, tipo, pega, sei lá, o West Bromwich e toma de 3-0. Sim. É difícil, cara. Fala em Leicester e Arsenal empataram em 0-0, inclusive. Que é incrível, porque o Leicester tinha perdido as duas partidas pro Arsenal e agora que eles não estão bem, eles não perderam pro Arsenal. É um negócio incrível. Mas eu não sei, eu ainda não sei onde o Arsenal, então, eu não sei. Que agora voltou o Cazorla, certo? E já ele ainda tá voltando com o tempo, mas assim, o time do Arsenal tava jogando Xhaka, Cazorla, Chamberlain e Walcott, certo? Porque o Ozil ainda não tava jogando direito, certo? Entrou acho que no segundo tempo. Então assim, eu ainda não sei, porque eu, tanto o time do Liverpool precisa se acertar, por exemplo, e o do Arsenal ainda tá se acertando agora que os caras voltaram, certo? Então o Arsenal eu não vou nem julgar direito, porque não sei, né? Não sei como vai ser, acho que ainda tem que esperar umas duas rodadas, né, cara? Tipo, mas tá mais ou menos ali. Por enquanto acho que é mais ou menos isso que tá rolando a Premier League. A gente tem o Manchester United também. Verdade. Ah, todos. Então, cara, tem, tipo, os caras agora tem o Ibrahimovic, né, mano? Essa é a diferença. Você não então, quer falar de Deus? Ah, cara, eu não sou religioso. Não sou religioso. Caramba, cara. Ah, mas até porque, sendo coerente, você é socialista agora. Exato. E todo socialista é ateu. Satanista. E satanista. Vale dizer uma coisa, o Manchester United agora tem o Ibrahimovic e tudo mais. Só vou dizer uma coisa. Não importa qual técnico seja, qual que é o problema com todos os técnicos que não conseguem tirar o Fellaini do time, mano. Cara, eu acho que o Fellaini, ele ameaça todos os técnicos. Eu acho que é capaz, sabe o quê? O Fellaini é um bosta, mas ele deve ser um cara muito legal. Tipo, capaz de... Ou então geral curte aquele cabelo. Não, o cabelo é incrível, é a melhor coisa do Fellaini. Cara, é tipo... Eu não sei, cara, porque não faz o menor sentido o Fellaini naquele time, mano. Mas, mano, eu não entendo, cara. Eu só não entendo, cara. E eu vou falar uma coisa. Todo mundo tá aí no hype do Ibrahimovic, mas eu vou ser bem honesto. Bota o Rashford. Acredita no moleque. Não, bota os dois. Ou bota os dois e foda-se. Ou bota os dois e foda-se, caralho. Quer saber? Bota Ibrahimovic, Martial, Rashford, Rooney e foda-se mesmo. Foda-se, caguei. Né? E deixa o pobre. Até porque, meu irmão, o Rooney hoje em dia ele é tudo. Então manda ele marcar, manda ele dar carrinho, manda ele dar voadora, acabou. Mano, eles já não querem que o Rooney faça o que ele é bom realmente em fazer? Deixa ele lá no meio de campo armando mesmo e foda-se, entendeu? O Matinha lá e foda-se também, né, mano? Mata de vez em quando, vai dar um cruzamento de carretilha e foda-se, né, mano? Aí, e bota os caras na frente, mano. Mano, imagina isso. Imagina o ataque sendo esse. Ibrahimovic, Martial e Rashford. Esse é o ataque do Manchester United. Entendeu? Porra, mano. Vai ser jogo de FIFA, velho. Vai acabar 6-5. Mas vai ser da hora? Não vai ser da hora? Você não ia gostar de ver um jogo assim, mano? Porra, velho. Eu cansei de ver jogo assim com a Sol Liverpool. Caralho. Não, mas é que o Liverpool é só incompetência mesmo, né, mano? Porra, velho. É jogo contra o Arsenal, é jogo contra o Borussia. Não, o Liverpool é jogo contra todo mundo. O Liverpool é incompetência. É o Firmino tocando enquanto cai, a bola bate no travessão, na trave e depois entra. No Manchester ia ser o Ibrahimovic dando um gol de bicicleta. Entendeu? No meio de campo. Estilo Camilo. Vendado. Andando em um... Uma linha de fogo. E isso, cara. Isso aí, entendeu? Ia ser diferente. Eu acho que ia ser mais legal. Então é isso. Futebol mundial. Voltou. Significa que o nosso bolão agora tem né, algum interesse, né? A gente não vai precisar jogar, ficar só colocando jogos de fuder. Quem aí pegou a referência do fuder? Ah, cara, mas jogos de fuder é mais legal. Fuder é sensacional, né, cara? Quem não ama fuder? Os clássicos de Kashima. Não é mesmo? Porra, Shandong Luneng All-Stars. Shandong Luneng All-Stars, inclusive falando disso, eu lembrei da seleção brasileira. Por algum motivo. Então vamos falar de seleção, vamos virar e falar. All-Stars da China. Eu ouvi falarem, ouvi não, porque fui eu que disse mesmo, que a seleção brasileira agora é um All-Stars China e Corinthians. Correto. Cara, só os melhores jogadores, mano. Corinthians o melhor time, China o melhor campeonato. Eu vou falar. É isso aí, mano. A gente acabou de sair de uma Olimpíada, primeiro ouro do Brasil. Não vou nem comentar o fato da Alemanha não ter levado nem o time sub-23 titular, mas tudo bem. O que eu falo? Vamos fazer um breve comentário? Aquela seleção não era a seleção da Alemanha que deveria estar nas Olimpíadas. Claro. Porque nem o Draxler tava. Velho, aquele time era o time C da Alemanha. Tipo assim. Não tinha ninguém, mano. Velho, os jogadores sub-20, sub-23 foda da Alemanha foram pra Eurocopa ou estavam machucados. Sim. Aí quando eles voltam, tinha Olimpíadas. Os clubes falaram: não, foda-se, não, vou liberar. Ninguém foi. Aí o Brasil ganhou. Joguinho bosta ainda por cima do Brasil, né, mano? Sim. Que inclusive foi em todas as Olimpíadas, né? O joguinho bosta, né, cara? O Gabriel Jesus errando mais gol que a puta que o pariu, né, mano? Cara, sei lá, é o que eu falei. Ganhou, porra, eu gritei, vibrei, porque sou um idiota mesmo. Mas essa frase, inclusive, vai ficar marcada, sou um idiota mesmo. Mas, cara, é aquele negócio, eu vibrei, mas depois você para pra olhar, você fala, que vergonha, né, mano? Ah, mano. Só um joguinho bosta, né, mano? Mas tudo bem. Você queria o quê, cara? Olimpíadas. Olimpíadas. Foda-se, né? A gente comentou no último podcast do Prorrogação já que Olimpíadas pro futebol não é tudo isso mesmo. Tipo assim, a Copa América era mais importante e o Neymar que é idiota de achar que as Olimpíadas é mais importante pra seleção. Mas, não, mano, foi o Neymar, foi a CBF mesmo. Mas pelo menos fica a lição do Marquinhos podendo falar: eu dei alegria pro meu povo. Parabéns, Marquinhos. Marquinhos é o único cara que merece mesmo. Marquinhos, tamo junto. Seleção brasileira, tá? Essa nova convocação do Tite. A gente tava com maior esperança e tal. Já teve o primeiro jogo, eu vou falar. A convocação é uma merda. É a pior convocação possível. O Tite conseguiu convocar pior qualquer um. Mas ele é tão melhor técnico. Tão melhor técnico, a pior convocação a seleção joga melhor. Velho, é engraçado. Outras seleções, jogar na China, você não é mais convocado. No Brasil, se você vai jogar na China, você é automaticamente convocado. E se você for jogador do Corinthians, você automaticamente é convocado em primeiro lugar. Cara, Fagner, me explica. Fagner. Só me explica, que eu não tô entendendo. Quero saber quem é melhor que o Fagner, mano. Fabinho. Que é Fabinho, cara? Fabinho joga onde? Ganhou o quê? Fez o que na vida? Cara, Fagner joga na seleção do Timão, mano. Vou te falar mais um nome. Douglas. E aí, vai falar? E aí? Hã? Esse daí? Que Douglas você tá falando? Que Douglas? Óbvio, um mito, além do melhor jogador de todos os tempos. Ah, Douglas. Sim. Cara, mas ele não pode, cara. Ele é banido da FIFA, cara. Ele é banido. Porra, mano. É roubar. Cara, é tipo quando a gente jogava Winning Eleven lá e não podia escolher o Brasil, cara. O Brasil não pode escolher o Douglas. É roubar. Olha só. Mas vamos ser bem honestos. A convocação foi um lixo. Só isso, só. Ah, cara, mas... Caraca, tô gritando. Tá gritando mesmo. É, o que eu penso. E é muito óbvio isso. Se você for perceber... A primeira chamada do Tite é aquilo. Velho, eu preciso ganhar. Chamar os caras que eu conheço. É. Foi. Entendeu? Chega aí Paulinho. Jogou porra nenhuma. Não. Chega aí Renato Augusto, tá jogando bem. Mas tá jogando bem, primeiro. Passou só jogando seleção. É, não. E aí voltou o futebol daqui dele. Daqui a um mês ele tá fudido. Então, porque é isso que eu achei engraçado. O Renato Augusto é tão bom. Porque quando ele saiu do Brasil, ele tava no ápice, assim. Tava jogando muito. Quando ele tava no Corinthians, era pra ele ser convocado mesmo. E não só era pra ser convocado, era pra ser contratado pra um time bom da Europa. Tá jogando muito, tá ligado? E aí ele foi pra China. Sem ritmo, os jogos que ele fez na seleção enquanto ele tava jogando na China, eu não conseguia nem dominar a bola direito, né, mano? Aí ele passou esse tempo jogando Copa América, Olimpíadas e agora a seleção de novo. Ele só tá jogando na seleção. Ele voltou ao bom futebol, tá ligado? Tipo assim, porque ele só ficou jogando na seleção, mano. Direto, tipo, reaprendeu, saca? Vai voltar pra China, ele vai perder físico, que ele recuperou, inclusive, isso é nítido, né? Que antes ele nem se movimentava, ele tá se movimentando agora, sabe? Tipo assim, é bizarro, tá ligado? Cara, ele é muito bom jogador. E na verdade é muito estranho, porque na China tem muito bons jogadores. Porra, Alex Teixeira tá na China, próprio Hulk... Tá, o problema é o Hulk, mas tá na China. O problema, Carlos, é que ele é nivelado pelos outros jogadores que compõem o time dos chineses. Na China? É. Cara, mas tipo, ele não é nivelado pelo nível de Gil, Alex Teixeira, Hulk. Ele é nivelado no nível Chan Yun-sen, Mei Chiaolin, sei lá, cara. Não, não, cara, ele é nivelado. Porra. No nível do carinha lá do Corinthians, do Gisal. É. Mano, mas ele é realmente. Porque assim, o que acontece é, você tem três bons jogadores no time chinês. O resto é tudo uma merda, mano. Porque o problema é, aí chega o cara, quando o Hulk precisa passar pelo Gil, tem um desafio. Quando ele precisa passar pelo Kim Gong-po, porra, ele só chuta no Kim Gong-po e a bola entra com o Kim Gong-po, tá ligado? Tipo... Cara, o Hulk vai ser disparado o melhor jogador da China, porque ele vai sair levando os caras tudo. Tipo, ele vai botar a bola na frente e ninguém vai parar o Hulk. Ah, mano. Você vai ver que o Hulk nem vai conseguir continuar forte, né, mano? Que né, mano? Porque na Rússia os caras pelo menos forte eram, né, mano? Velho, cara, sabe o que ele vai fazer? Ele vai encher a cara de saque e comer buceta asiática. Acabou. Vai fortemente, cara. É, que é inclusive... Não, mas só vou recomendar uma coisa. Vejam o escudo do time do Guangzhou Evergrande, cara. Meu Deus. Be the best forever. Ah, meu Deus. Você sabe que o meu time do coração na China é o Fudê. É, mas... Eu vou falar uma coisa. É, eu acho que assim... O Tite convocou... O Carlos falou. O Tite convocou os caras que ele conhece. Falou, conheço o Paulinho. Sei como ele joga. Uma merda. Tipo assim, o Paulinho é pior que o Elias. Só isso, só. Tipo, consegue, né? É, chamou o Tyson, eu não entendi. Nossa, ninguém entendeu. Acho que nem o Tyson entendeu. O Tyson falou, calma, tem algum erro aí. Cara, esse aqui é o começo do Tyson ou Messi. Só o tempo tirar que é melhor. Vamos continuar acreditando nisso, né, cara? Caralho, mano. Tipo, mano, o Tite acreditou nesse texto, cara. Porra, deixa o cara. Esse texto, cara. Tyson Messi só o futuro dirá, cara. Velho, sei lá. Eu achei engraçado. Eu acho que é engraçado como o Tite, ele dá uma consertada em algumas coisas quando ele fala... Ah, num, o, tipo assim, aquele jogo, o jogo, assim, com exceção do Paulinho, o resto do time que ele colocou de titular era o esperável até. Tipo, ele colocou o Daniel Alves na lateral direita, que eu falei, eu preferia o Fabinho, preferia, mas tudo bem colocar o Daniel Alves, tá ligado? Não é problema. É, e ele colocou, tipo, Miranda e Marquinhos. Meu problema é com o Miranda. ele não tá vindo tão bem. Tipo, ninguém tá com... Todo mundo tá achando que é o Miranda do Atlético de Madrid, não é, tá ligado? Só pra constar, né? Mas ninguém tá assistindo, ninguém tá vendo, ninguém sabe o que tá acontecendo, né? Inclusive o Tite, aparentemente, né? É, que eu acho assim... O Thiago Silva ainda tava contundido, né? Tá. É... Assim como o Rodrigo Caio. Assim como o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio foi listado. Foi. E o... Aí ele foi cortado e o Jeromel foi chamado. Sim. E eu... isso que é outra coisa que eu acho engraçado. Se é pra convocar zagueiro, convoca o Marquinhos. Quer convocar o Rodrigo Caio na esperança? Convoca. Convoca o Jeromel. Certo? Pelo amor de Deus, deixa o Thiago Silva nessa lista, gente. Não faz sentido. Não, mas o Thiago Silva tava machucado até antes, bem antes. Não, ele tava machucado antes, sim, eu concordo, Carlos. Mas você quer apostar quanto que ele não vem quando ele se recuperar? Não, eu acho que o Tite vai trazer sim. Se trouxer, okay, parabéns. Por que o cara fica lá no banco de reserva com a perna engessada, mano? Não, mas, ô, Edomar, você... Cara, a minha opinião, rapidão, é que uma hora o Tite vai começar a fazer uma limpa desses caras da China, tá ligado? No máximo o Renato Augusto vai ficar. É, entendeu? Que o Renato Augusto pode ficar parado dando passe, né? Porque, tipo assim, o Paulinho eu acho que não fica. No máximo você fica, vai ficar no banco. E o Gil também, tá ligado? E como o Gil tem muita opção no lugar dele, talvez o Gil não volte. Mas é o que eu falo. E aí fica o Jeromel, aí fica o Thiago Silva, entendeu? É isso. É porque eu acho que assim, nesse jogo já, o Gil não foi titular, assim como o Fagner não foi titular, assim como o Tyson não foi, pelo amor de Deus, né? Não. É, não jogou nenhum desses caras. Então eu olhei e falei assim, ok. O Tite chamou esses caras, mas ele não é um retardado mental. Ele colocou... O que eu vi em campo foi uma das... Com a convocação que ele fez, foi uma das melhores posições que ele conseguiu achar, entendeu? E assim, a seleção já tá melhor com o Tite? Um pouco. Um pouco. Pelo menos existe alguma ligação entre o ataque e o meio de campo, sabe? Que antes não existia. Antes era tudo... Talvez, né? Só que a gente jogou contra uma das piores seleções. Ah, mais ou menos, né, velho? É, tipo... Porra. Não, mas... o que aconteceu foi... A gente jogou contra o Equador, que já não é uma equipe maravilhosa, mas que tava com vários desfalques. Vários. Sim. E que tem quase todos os jogadores jogando fora do Equador. Então parecia que eles estavam sofrendo mais... com a atitude que a gente. Exatamente. Sim. Eu acho, também parece. E também, logo depois do primeiro gol do Brasil, o cara é expulso. O que facilita muito o jogo do Brasil. Sim, eu vi isso muito, cara. Porque assim, alguns jogadores ali do Brasil, vale dizer inclusive Gabriel Jesus, não só jogam no Brasil, como também jogaram contra a atitude já algumas vezes. E os próprios jogadores do Equador não estão jogando contra essa altitude há muito tempo, entendeu? Sim. É, e é o que você falou. Vale dizer que... É o que você falou. O Gabriel Jesus, nessa partida, ele fez o que todo mundo espera que ele faça sempre, né? Que é simplesmente falar, foda-se, vou chutar no ângulo e caguei, né? Tipo, você espera que ele faça isso sempre? O problema é, ele não fez isso faz muito tempo. Na seleção, principalmente, né? Ainda falta muito pra ele. Eu achei engraçado que eu tava até vendo a transmissão da Globo, né? E o Ronaldo comentou. E aí, comentou de uma bola que o Gabriel Jesus... dominou, e dominou muito parecido com o Ronaldo dominava também, que ele dá a cabeçada pro chão, né, pra dominar a bola. O Ronaldo fazia muito isso, mas geralmente quando ele fazia isso ficava o time inteiro pra trás já, né. É, e aí ele e o Gabriel Jesus erra o chute, né, erra, tá fora e tal. E aí o Galvão pergunta, mas Ronaldo, ele bateu com a esquerda, ele é destro e tal? Ele falou, é, mas eu treinei bastante pra chutar com a esquerda. Sabe, o Ronaldo falou, ah, se fosse eu... É, aí eu pensei assim, cara, se fosse você, Ronaldo, pode falar. Você tinha driblado já esse goleiro há muito tempo. Tipo, essa bola não tava aí há muito tempo. Que é a realidade, tá ligado? Tipo assim, eu lembro do Ronaldo, principalmente o Ronaldo novo também. A gente viu o Ronaldo há muito tempo, né? É, eu tive a sorte, né? Glória do Senhor, de ver jogos do Ronaldo. E cara, é aquela diferença de um pro outro, né? Eu não quero comparar, porque é meio injusto, né? Com o Gabriel Jesus, coitado, né? Coitado, comparar o cara que tá começando a carreira com um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Mas eu falo que... Eu não sei. É o que eu falei, eu não sei. Eu acho que ainda existe muita dúvida. O Tite é o que você falou, Carlos. Ou ele faz realmente essa limpa e tal, porque assim... técnico agora a gente tem. Ele sabe treinar o time, tá ligado? Sim. Porra, ele sabe treinar o time, tipo. Mas olha só, eu acho que ele vai fazer a limpa. Ele vai montar bem o time. Ele vai conseguir convencer os jogadores. Na verdade, ele já convenceu e ele já melhorou o clima. Tá tendo ancinha já. Sim. E outra coisa, a gente achou, ele não jogou pra trás, cara. Ele jogou com o time pra frente até. Tipo. Sim. Jogou com o Marcelo, mano. Eu acho que o Tite nunca ia jogar com o Marcelo, mano. Não acho que ele jogou pra caralho. Você só estuprou os caras. Cara, Marcelo deu rolê na linha de fundo do time dele. É sério, a bola ia sair, ele puxou o rolê embaixo da perna do maluco, velho. É muita habilidade pra um cara só, mano. Esse é muito putão. Ele é muito putão, mano. Cara, eu achei que... É, cara, a gente ainda tem muito o que ver, tá ligado? Ainda vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que é isso. Seleção brasileira. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Então, vamos embora falar de Brasileirão. Vamos embora falar de Brasileirão. Sabe o que eu acho? Não sei nem pra que falar de Brasileirão, né? Quem assiste? Não é mesmo? Quem se importa? Eu não. Quem se importa com Brasileirão, não é mesmo, Carlos? Quem se importa? Cara, eu só me importo com o Botafogo, né? Não, é que agora o... Não, pra quê? Não, pra... Nem sei porque você falou do Botafogo. Pra quê? Não, mas, cara, se você quiser pular, pula. É bom, porque eu não preciso falar da classificação de São Paulo. Classificação de São Paulo? Tortinho. Do Tortinho. Tortinho foi foda, caralho, velho. Você não vale nada, cruz credo. Tortinho, cara. Pô, Tortinho, velho. Brasileiro, vamos falar, sério. São Paulo tá uma merda, beleza. São Paulo tá uma bosta. Principalmente agora que tá sem o Rodrigo Caio. Tá uma bosta completa. Foi perder o Ganso, mano. É incrível, né? Criticaram tanto, né? Alguns torcedores, talvez eu, criticaram tanto o Ganso, né? Foi ele sair. Foi ele sair, né, mano? Que a gente tomou no cu. Bem, vamos falar sério. 40 acima da média, não é? O Calera era foda também, mano. Foi perder os dois que fudeu o time. Mas, Palmeiras vai ser campeão ou vai ser o Palmeiras de sempre? Cara, eu não sei. Tá com cara de Palmeiras de sempre. Eu acho que, assim, é muito tempo na liderança pra eles não perderem no final. Exato. Não é muito Palmeiras, cara. Porque eu acho que se fosse pro Palmeiras ganhar, ele estaria em quarto até mais ou menos os 5 últimos jogos e aí ele ganhava. Cara, mas aí que tá, cara. Sabe qual é o problema? Quem olha quem vem atrás? Flamengo, cheirinho de hepta. Tem cara de que vai entrar no oba-oba e vai também dar mole. Sim. O Atlético Mineiro, que não ganha nada. O Corinthians tá com o Cristóvão, que tipo, o time vai perder assim, de estar tá perdendo de 2-0. O cara tá com 2 substituições e vai ficar de boca aberta lá no. Lá no. Larateca, mano, cara. É. Isso, velho, é. Puta que pariu. E o pior é que quem tá atrás ali na linha dos 10 pontos é Santos, não tem mal o Gabigol, e o Grêmio, que consegue fazer umas partidas ridículas também, entendeu? Então, assim, é que é foda, cara. Sabe o que é foda? É que você falou. Todos os hoje, os concorrentes do Brasileirão, não tá dando pra acreditar em um. Não dá pra... O Palmeiras, inclusive, o que eu menos acredito é o Palmeiras. Porque o problema é, Palmeiras não tem um bom time? Tem. Tá jogando bem? Tá. Poderia ser campeão? Pode. É por isso que ele tem mais chance ainda de perder. Porque esse tipo de coisa não pode acontecer com o Palmeiras. É, daqui a pouco a gente vai ficar eliminando tanta gente que daqui a pouco o Botafogo pode ser que tenha mais chance. Eu só... Não, cara, esquece. Não. Mas o Botafogo hoje tem mais chance que o São Paulo. Ah, não, isso tem. Que bosta, mano. Que bosta, mano. Vale dizer uma coisa. Alguns participantes falaram da Ponte Preta no começo, que seria talvez rebaixada. Só falo que nem fudendo. Quem falou isso? Quem falou isso? Deixa eu pegar minha lista aqui. Eu não, sabe, eu não sei se vocês sabem, mas as apostas foram anotadas, inclusive, da classificação do Brasileirão. Eu não fui. Se eu lembro. Nossa, eu não aposto contra a Ponte Preta. Vamos ver aqui até onde. Fábio Faria. Ponte Preta. Fábio Faria e Carlos. Aposteiro na Ponte Preta? Apostou na Ponte Preta rebaixada. Aí. Ah, vai morrer. Vai se fuder muito, mano. Nossa senhora. Não, mas na verdade ninguém vai ganhar essa porra, mano. Ninguém vai conseguir essa porra. Sabe por quê? Porque hoje em dia, quem tá pra ser rebaixado é o Internacional, mano. Todos os outros a gente tava acertando. Vale dizer que os outros a gente tava acertando todos. Com exceção do Internacional, porque por essa ninguém esperava, né? A gente devia ter esperado, cara. O time do Inter é um time muito cagão, né? Não, mas é que é... Nossa, eu acho, sabe o que eu achei mais incrível? O Cruzeiro ter conseguido voltar a jogar alguma coisa e o Inter ter conseguido ser uma bosta medíocre eternamente, cara. Mas o time do Cruzeiro não é ruim, cara. Você... É, não. Agora que tá jogando... Mesmo assim, não tá aquilo tudo também, não. Tá jogando. Foi o bastante pra sair ali da merda, né? Mas assim, cara, o Internacional tá uma coisa triste de ver, cara. Tá triste, cara. Tá muito triste, mano. Dá até triste de ver o Poca Pica lá se fudendo tanto. Né, mano? Cara, eu não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vale dizer uma coisa. Eu acho que o Corinthians hoje tem mais chance de ser campeão porque perdeu o último jogo pra Ponte Preta. Cara, o Corinthians não tem chance de campeão nada, né? Claro que tem. O ataque do Corinthians é comandado pelo Romero. E o Cristóvão não tira o Romero. Não, o Cristóvão não tira ninguém, cara. O Cristóvão não tira ninguém, porque o Cristóvão não substitui, cara. Ah, tem isso. Você sabe que o jogo contra a Ponte Preta ele só substituiu porque teve um expulso, né? Inclusive. Ah, cara, acontece. Mano, esse é o time do Corinthians. Mano, é que assim, eu não sei o que esperar, cara. Mano, a disputa tá entre Flamengo e Palmeiras, mano. E Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, e tem o Corinthians no meio ali. É. Cara, tem o Grêmio. Cara, o Grêmio perdeu o Botafogo, cara. Mano, o Grêmio tá fazendo um joguinho muito merda. Vou dizer, o Grêmio tá fazendo um jogo merda. O Palmeiras é o Palmeiras. O pior, o melhor time é o Palmeiras. Isso pode ser o pior pra ele, já falei. E eu acho, cara, sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo muito isso. Última rodada o Palmeiras vai perder. Última rodada o Palmeiras vai perder. E eu acho que o Eduardo Marques falou certo. O Flamengo com esse cheirinho de época, mano. Cara, eu não duvido que o Flamengo seja campeão. Nem Flamengo nem Atlético, velho. Que o time do Palmeiras é amarelão. Mas é. Caga no pau. Nossa, cara. Vai ter o Gabe Jesus saindo ainda, vários jogos, né, mano? Vai. Nossa, tem tudo pra dar errado, mano. Tudo pra dar errado, cara. que o Corinthians é verdade. O Corinthians talvez não dá porque tá perdendo vários jogadores, né? Porque daqui a pouco você... Daqui a pouco você sabe que o próximo convocação do Tite, né? Cássio titular no gol, né? Já começa. Felipe. Danilo. Danilo, camisa 9 da seleção. Mano, se ele convocasse o Danilo, ia ser incrível. Eu ia bater muita pausa se ele convocasse o Danilo. Ia ser sensacional, cara. Eu ia até apoiar isso aí. Porque tá merecendo, né, cara? Porra, parabéns. Danilo merece, velho. Porra. É tipo você entrar pro Oscar como Oscar Benemérito, tá ligado? Nossa, Zidanilo, né, mano? Zidanilo é foda, mano. Porra. Né, mano? Zidanilo, sensacional, mano. É, então é isso. É, vamos embora, vamos pra arte do rolinho, esse momento mágico e maravilhoso. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Fiquei até com saudade dessa vinheta. Gosto tanto dela. Só não é a melhor vinheta porque a gente tem, né, a arte da violência. Mas... Quer que ela lá, cara? É impossível, mano. Inclusive, aguardem pelo Catão que olha só, Valente está de volta aos podcasts. Não, mas... Valente tem que fazer a abertura do Catão. Valente tem que fazer a abertura do Catão com trovões. Mas, vamos para a arte do rolinho. Esse momento, que momento que é esse, Eru Marques? Cara, mágico maravilhoso. Olha só, não subverteu a vinheta, igual o Firepunk subverte o mangá. É, então, Carlos, o que a gente tem hoje para a arte do rolinho? Já que, devido ao recesso do Prorrogação, não temos e-mails e comentários. Infelizmente, não temos e-mails e comentários. Sim. É. Então, primeiro rolinho mágico aí que vocês podem ver. Ah, pra deixar claro agora, gente, eu tô pegando todos os rolinhos do Vile porque eles ficam automáticos. Olha só, que maravilha. É. Então, se vocês abrirem aí agora os rolinhos, vocês vão conseguir perceber que o primeiro rolinho é um rolinho mágico. Um rolinho geométrico. Aquele rolinho que você deveria aprender na aula de matemática e geometria. Eu só posso dar uma dica também, que quanto a ver rolinhos, que se você escrever lá o Prorrogação no WeCast, tiver a demanda do Prorrogação no WeCast, você tiver o aplicativo do WeCast, tanto Android quanto iPhone, na hora da arte do rolinho, você pode selecionar e aí vai dar pra ver o rolinho na hora que você tá escutando o podcast. Pô, genial. Só queria dizer isso. Que coisa genial, cara. E olha só, melhor ainda, como tá no Vine, você pode ficar vendo ele em loop. Na verdade, eu devia fazer isso, mas eu não uso eCast. Então, o que eu posso fazer, né? Né? Bem, como eu falei, o primeiro é um rolinho geométrico. Você consegue até calcular a hipotenusa do rolinho. Nossa, que sentido. Que você vai conseguir perceber que o cara é tão genial que ele chuta a bola na bandeira de escanteio e dá um rolinho no cara. Ele calculou o quadrado da hipotenusa pra fazer esse rolinho. Exatamente. E se ele é de exatas, então, vale dizer que ele deu esse rolinho e depois tirou a camisa falando que vota no Bolsonaro. Que, né? O rolinho de exatas, né, mano? Né? Bem, o segundo, homenageando o Quaresma aí, é o Double Nutmeg, ou rolinho duplo, que era um treino onde o treinador resolve fazer aquilo que treinadores deveriam fazer no mundo inteiro, humilhar os seus alunos. É genial, o cara dá na matada, ele dá um rolinho e depois ele dá outro, acabou. Caramba, é sensacional. Inclusive, vale dizer, uma vez, eu não lembro, foi esse ano ainda, Eu não sei pra que eu fui fazer um encontro, não lembro que foi da igreja. Porque aí tinha um pai com o filho lá, a galera tava jogando bola, e ele pegou uma bola, filho dele, tinha uns 9 anos, veio na alegria em cima da bola, o pai só meteu o rolinho, o moleque escorregou e caiu. Isso é um pai de verdade. Eu bati palma, cara. Eu parei. Sério, imagina a galera no jogo, isso tá acontecendo na lateral. Aí eu tava lá jogando, mano, eu parei e bati palma. O resto do time parou e bateu palma, mano. Genial, cara, genial. Pena que ninguém filmou, cara. Mas foi genial. O último é o rolinho do Dempsey, que ele dá, acho que na Copa do Mundo. Eu vi, eu lembro. Pra caralho. Eu lembro desse rolinho, pô. É, então, a galera, revejam e vejam e vejam e loopem de novo esse rolinho. Inclusive, Dempsey é sinistro, né, mano? Sempre sinistro. O único... Os Estados Unidos tem alguma coisa, tem o Dempsey, né, mano? É, velho. Dando rolinho. Não, mano. Estados Unidos... Dempsey Roll ou Dempsey Rolling. Ele dá um rolinho e depois soca o cara. Referência é diminuir. É... Então é isso, certo? Arte do rolinho, vamos embora. Que a gente tem que ir para o nosso queridíssimo bolão. Embora para o bolão, fiz as contas e surpreendentemente Eero Marques empatou na liderança comigo com 26 pontos. Estou surpreso, Eero Marques. Eu também, cara. Não sabia nem que a gente estava pontuando, cara. Teve pontos nos podcasts que eu não tinha contado faz tempo. O cara está em segundo com 24 pontos. Ui! E o Crive. Bem, o Crive tá atrás com 17. E Fábio Faria igual São Paulo. Melhor, igual o Inter. O Fábio Faria, meu Deus do céu, né, mano? Ele é o Mena do bolão. É. Meu Deus. E o último a gente tem o Lozekan com 11, que não participa há séculos, né? Até porque a gente tá participando na chamada. O Lozekan seria o América, beleza? Ah, o Lozekan seria Atlético, eu não sei. Porque ele não tá nem participando. Na verdade, é porque a gente gravava em uma chamada. Mas aí certas pessoas indesejadas apareceram lá. E a gente esqueceu de passar. Mas ele tá, né? Tá não? Não tá. Pode ter que colocar ele. Então, porque a gente. Ai, caralho. A gente saiu da chamada por certas pessoas indesejadas. Porque vão ofender geral mesmo e foda-se. Mas. Não, a gente saiu da outra chamada, por quê? Por causa de solos de guitarra. Mas, vale dizer que a gente poderia já voltar pra outra chamada, porque eu excluí o solo de guitarra da outra música, entendeu? Então a gente pode. Sério? Excluir. Dá pra fazer isso? Excluir, foda-se. Excluir. Entendeu? Que coisa genial. Como é que ele veio parar aqui, cara? Que na moral. Não sei. Excluí e já escrevi uma desculpa caso qualquer coisa dê merda. É. E aí a gente poderia voltar pra lá. Só esquecemos de fazer isso. Que o Lozekan podia participar. Não participou por quê? Falha no engano mesmo. Nem é porque ele é gaúcho, a gente não gosta de gaúcho. Talvez seja, mas nem é. Bem é, cara. Ele é até o gaúcho compreensível, porque é. Ele sabe que ele é racista. Exato. Não, o Lozekan é o gaúcho mais compreensível do mundo, mano. Ele aceita que ele é racista e assume que chupa pinto. Negócio sensacional. Aceita que é um colono de merda. Ai, cara. Esse a gente pode dizer com certeza que diz que Hitler matou porco. Esse é o lema dele, inclusive. Vale dizer que ele fez direito. Eita, porra. Mas, ok, voltamos a ofender as pessoas. Não, mó vacilo, caralho. Cara, ai, meu Deus do céu. Eu vim impedir vocês ficam ofendendo todo mundo. E você é o primeiro. Eu? Nunca. Não sei do que você tava falando, cortei toda a parte. É, vamos fazer a sua aposta pro bolão. Primeiro jogo, o clássico de Manchester, que nem é clássico, porque ninguém liga pro Manchester City. Mas é Manchester United e Manchester City. Ah, cara, eu quero muito que o Guardiola se foda. 5x4 United. 2x0 United, um gol do Rashford e o outro gol vai ser do... Putz, sei lá, mano. Do Rashford. Do Rashford. Não, é do Ibra, cara, é do Ibra. Do Ibra, vai, um do Rashford e um do Ibra. Cara, 3x2 United, o gol do Ibra vai ser com o Tec-Tec Turug. O ataque das cruzes. É, próximo jogo, Liverpool e Leicester. Ai, 2x1 Liverpool. 1x0 Leicester. Cara, 2x1 Leicester. Caralho, vou se fuder, cara. Cara, não importa a fase, é muito difícil apostar no Liverpool, cara. Vou se fuder, cara. Um gol de Coutinho e o outro. Vai, não vai ser do Henderson, vai ser do Kahn, cara, porque ele não acredita. Eu acredito. O gol do Liverpool vai ser do Sassá, já que o Liverpool bota fogo na Inglaterra. Nossa. Não. Caralho, seria o Liguinho Sassá? Belga. Seria o Liguinho. O Sassá belga. Meu Deus. Eu acho que esse deveria ser o nome do programa. Seria Origi o Sassá. Origi o Sassá belga. Ai, meu Deus. Aí vai ficar, eu não sei, vai ficar em dúvida entre o podcast da ofensa, né? Mas tudo bem. Próximo jogo, Lyon e Bordeaux. 3x0 Lyon. 3 gols de Lacabito. Tentando lembrar quem joga no Lyon. Cara, eu só sei que só o Lacazette joga lá, então é 3 gols dele. Não, eu sei que o Lacazette joga lá, é o único cara que eu tenho certeza. Vai ser... Tem o Fekir também. Não, tô pensando no cara... Ah, já sei. Vão ser 2x0, 2 gols do Valbuena. Nossa, o cara é sextape. Exato. E faz o sextape ainda por cima. Faz uma... Faz a 2 sextapes. É. Cara, eu acho que vai ser 3x0 Bordeaux, 3 gols do Menezes que vai pintar e bordar. Nossa. Nossa. No final ele bebe um vinho também. Nossa senhora. Nossa. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa, tipo, ele vai chegar doidão de vinho. Nossa, próximo jogo, Botafogo e Fluminense. Ai, caralho. 3x0 Botafogo, 3 gols do Origi. Ai, caralho. 1x0 Botafogo, gol do Camilo de novo de bicicleta. Camilo, inclusive, mano, jogando muito o Botafogo. Tá mesmo. Também a gente já esperava, né? Seria Camilo o Coutinho? Não. O Camilo é tipo Lalana. Não, cara, o Camilo. O Camilo é bom. Cara, calma. O Camilo. E ele tem um cabelo da hora. Cara, o Camilo é o Mkhitaryan brasileiro. Ou então ao contrário. O Mkhitaryan é o Camilo. O Mkhitaryan. Mas você tá encontrando alguém com cabelo bizonho, velho. É, não importa. Todo mundo já deu os resultados? Eu não. Botafogo, eu dei 1x0, gol do Camilo de bicicleta. Pelo Marx? Falta o meu, cara. Porra, cara. É o Botafogo que é mesmo, cara? Fluminense. Cara, eu de 1x0 Botafogo mesmo. Ah, foda-se. Gol do Ayrton ou Jarra de brasileiro. Eu só acho engraçado que esse talvez tenha sido o primeiro podcast que todo mundo votou a favor do Botafogo. Eu também acho. Cara, eu acho que saiu o gol do Ayrton, eu tenho certeza que não vai ser o Ratatsuruga. Vai ser tipo uma voadora do Liu Kang, velho. Nossa. Vai ser o Tiger King do Sagat. Ou então, ele vai pegar e dar aquele redamuinho do. Qual é o nome do maluco russo? Zangief, ele vai pegar o jogador, vai dar um mortal e vai jogar o maluco na bola, tá ligado? Na real, o Ayrton é mais capaz de que o furacãozinho lá, ele ainda é plausível de ser mandado num jogo de futebol. O Ayrton é capaz de mandar um pilão mesmo, jogar fora. Exato. Cara, inclusive, nessa onda de luta, seria Ayrton o mestre do Maxis? Só dizendo. Que parece muito. Parece que alguém aprendeu com certa pessoa. Só que eu creio. Seria Ayrton Jean-Claude Van Damme? Negro. Negro. Negro. A questão é, Ayrton abre espacate? Não, essa Ayrton que... faz espacate nos outros. Ayrton faz espacate com os outros, né, mano? Com os outros. Só que o espacate que ele faz é das pernas à cabeça, né, mano? Caramba. Então é isso. Mais um bolão. Vamos embora. Vamos, ó, encerrar o podcast. É isso, mais um podcast de prorrogação que se acaba. Conseguimos ofender a todas as pessoas, todas as classes sociais, tudo que foi possível nesse podcast, né? A única questão é que se o Kraft estivesse aqui, a gente ofenderia pessoas mortas também. Mas... Calma, cara, porra, a gente não ofendeu nenhum deficiente dessa vez. Não, já não basta que a gente ofendeu. As Paralimpíadas tá aí, mano. Meu Deus. Mas ninguém liga pra fazer Olimpíadas, ninguém tá indo assistir mesmo, né? Nossa senhora, acabou de ofender. Nossa. Não existe limite nesse podcast. Meu Deus do céu. Esse podcast é um que eu vou escutar e pensar muito se vai ser lançado. Cara, eu tô aqui na página do Ayrton. Então, se você tá escutando esse podcast, dá pra saber porque ele é tão violento. Você talvez esteja escutando o último podcast da prorrogação. Só dizendo. Complete o raciocínio sobre Ayrton. Cara, dá pra entender que ele é porque ele é tão violento, cara. O cara veio de Nova Iguaçu. Meu Deus. Tá. Seria Ayrton o mestre Shaolin de Nova Iguaçu? Na verdade, seria Nova Iguaçu o produtor de mestre Shaolin. Nossa. Kung Fu Panda seria, na verdade, em Nova Iguaçu? Mano, o Nova Iguaçu é uma pena. É, aquele pandinha sinistro, mano. É. Cara, merda. Então é isso. Obrigado a todos. Espero não ter te ofendido, que provavelmente eu fiz. Até a próxima. Tchau. Então quer dizer que no final o Ayrton é o mestre do Kung Fu Panda? Hey. Don't you miss that feeling, that little feeling when it creeps inside your soul and takes you over. Don't you miss that passion, that simple passion, whether it's true or not, the memories last forever. It can make you weak, and it can make you helpless, but it can make you strong, and it can make you selfless. But it's the only way you'll ever know you're alive when you love out loud, love out loud, love out loud, love out loud. Sing it to the clouds, love out loud, love out loud. Tô com essa finalização aí, eu ia mandar um abraço pra galera de Nova Iguaçu. Só gostaria também agora de ler, ó. Tá gravando ainda, Lucas? Tô. O Nova Iguaçu tá aqui, o tio de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu Futebol Clube, Alcunhas, Orgulho da Baixada, Carrossel da Baixada, Laranja Mecânica da Baixada. Eu vou chutar que o motivo seja violência. Só chutar. Só, cara, só pode, mano. Só pode. Caralho, porque não ia ser pelo cinema, né? Caralho, eu tô imaginando vários maluquinhos no estádio lá, aquela roupa branca, oh, velho. E o protetor de pau. Só vou falar também que o Ayrton, tipo, além de ter sido revelado no Nova Iguaçu, ele foi emprestado ao Mesquita Futebol Clube. Eita porra! Então, subir a Chatuba. É com o Ayrton. É com o Ayrton, mano. Aí, a única coisa que não pode, em referência ao Laranja Mecânica, é que não pode ter Dance in the Rain em Nova Iguaçu, senão alaga, velho. International Superstar Soccer Deluxe.